pensando, eu joguei tanta coisa boa, cara. Acho que se não foi pra todos, eu acho que foi um dos melhores anos de joguinhos pra mim. Mas vamos começar então. Vamos dar uma de bigode no. É um, é dois, é três, aquela palma esperta. Tá começando mais um podcast Locadora, aqui na Locadora TV. E hoje já estamos aqui com os vencedores do ano. O vencedor do prêmio musical Desgraça. Ó! Oh. O vencedor do prêmio Não Usa Vestimentas, Buma. Opa, e aí? E o vencedor do Miyamoto Me Paga Uma Jantinha, Cat. Pode ter um almoço também. E eu sou guarda belo, não sei qual o prêmio que eu ganhei esse ano. Ganhei um PS Game, prêmio, não, prêmio. Prêmio casamento é, mais adiado. O do Belo de... do Belo. Tem atrasado. Tem a fita atrasada, tem o casamento atrasado, né? É atrasado, atrasado. Eu falei adiado. E eu sou o Belo e hoje a gente vai comentar um pouquinho do que a gente jogou esse ano. Não o que é de 2017, mas o que a gente jogou. Vamos falar principalmente, vamos falar acho que essencialmente do que a gente jogou e gostou, né? A gente vai falar de jogo ruim? Não sei, talvez. A princípio não. Cara, se fosse pra falar de jogo ruim, daria pra fazer retrospectiva quase, né? Mas deixa. Não, é que é um negócio, a gente fala, vamos falar de jogo ruim, né? Só que daí, tipo, pô, vai dar muito mais tempo do que ia dar, né? Então. Sim, sim. Retrospectiva de bosta, né? No ano passado a gente separou, né? Sim, por aí. Verdade. Verdade. Mas a gente deve falar do que a gente jogou esse ano. Então vamos falar depois dos recadinhos da paróquia. E tá começando o recadinho da paróquia. Eu não sei o que eu vou falar de recado nesses recados. Pois é, por que que tu puxou, cara? Pô, não sei, porque não tem agora comentário, não tem e-mail. Caraca, não tem e-mail. Então mande e-mail, seus safados, pra gente. Apesar não, a gente tem um recado importante, muito importante. Até bati aqui na mesa aqui. É o período de recesso do Locadora, que ninguém avisa, que vai deixar aí milhões e milhões de fãs chorando aí. Vai ser tipo Beatles, aquela mulherada desmaiando e tal. Não tem Locadora, meu Deus. Coisa horrível. E a gente vai ter esse período que a gente não sabe de quanto, até quando vai. Talvez a gente volte, talvez não, né? Quem sabe? Mas a gente deve ficar um período, acho que o quê? Duas, três semanas de janeiro, mais ou menos? Não sei. Eu diria, sinceramente, sim, eu não sei se combinaram alguma coisa, mas se esse podcast tá saindo na semana do dia 18, podemos ter recesso até lá. Voltamos na semana do dia 15, que é a terceira semana de janeiro. É, lá pro dia 15 já vai ter volta com o podcast de Street Fighter. Opa! Parte 2 de Street Fighter. É, já que então vai sair É dia 17, que é uma quarta-feira, vai voltar com o podcast de Street Fighter. É, parte 2. O dia próximo ao lançamento do Arcade Edition, né? Daí eu já edito a parte 2 do Street Fighter. Olha só, a gente adiou de propósito. Sim, quem achou que a gente faz as coisas sem querer aqui, achou errado, tá? Entendeu? A gente sempre faz um propósito, mesmo quando a gente não quer sair do jeito que a gente quer. Então, a gente deve voltar, vai voltar aí no dia 17, não tema, eu posso falar pra você, cara, vai viver tuas férias, pelo amor de Deus, vai aproveitar, talvez se você joga muito, se distancie um pouquinho aí dos jogos, vai, sei lá, ver o sol aqui, se você é aqui do Rio de Janeiro, se prepara que o calor tá de matar, né, filho, já, como diria o famoso Bola de Fogo, e vai curtir, vai dar uma passeada, vai comer um pouco picolé, vai ver Star Wars, vai fazer mais o quê? O que é bom de fazer nas férias? Até joga um videogame. Jogar joguinho é bom nas férias, cara, por que tem que tirar férias de joguinho? Então joga joguinho, cara, joga joguinho, faz que nem um amigo Cat que vai estar cagando e jogando Switch, faça tudo isso nas férias, entendeu? Aproveite, curte. Escute CDs bons, depois volte, fale pra gente o que você fez nas férias. Escute, se você for tirar um tempo pra escutar o podcast, escute lá os locadores antigos, tem muita coisa boa também. Aproveita e lê a revista locadora também. Sim, no banheiro também, entendeu? Quando no celular, olha só, mudou tudo, né? Antigamente a gente lia da papel mesmo, agora lê a revista pelo celular ou pelo seu tablet. lá no banheirinho, revista locadora, muito um bom entretenimento pras férias. Apesar que, porra, num dia só tu consegue comer a revista toda, mas tá lá no site, né? Se você jogar a revista locadora, se eu não me engano, já aparece lá no Google pra você ver, você pode ler. É pra ter... Se botar no Google, aparece? Só. Acho que aparece, aparece. Eu testei aqui, cadê? Pô, se tiver mais de uma revista locadora, a gente também tá de parabéns, né? Não, aparece. Aparece na... Não, peraí. Sexto resultado. É o sexto resultado. Aí aparece aqui, ó, número um. Então coloca a locadora TV, revista, que eu acho que já aparece mais certo, quer ver? Pronto, já aparece até em primeiro lugar já aqui no meu. No sítio de vocês aí. Já aparece logo na frente. Dá uma procurada, um bom entretenimento, a gente fez com o maior carinho, o Business Cat se ferrou aí pra fazer. Dá uma lida, dá o seu comentário positivo, só não coloca, ai, eu não gostei, porque eu não gosto de ler, tem poucas figuras e tal. Mas coloca uma crítica positiva, ou se você curtiu muito, vai lá, retweeta. É, isso ajuda bastante o trabalho da gente. É de graça. Uma crítica construtiva também, muito bom. É, isso é de graça. Aí se quiser falar merda também, fala, tá bom. Mas... O que importa é número, foda-se. É, a gente não liga pra isso, a gente só quer o dinheiro de vocês. Baixa lá a revista, a gente fez com muito carinho. Quem lê vai perceber que a revista lembra um pouquinho. É, aquele formato antigo, né? Que você parar pra ler uma Ação Games e tal, você que é mais velhaco, entendeu? Você que é mais novo, que você não sabe nem o que é revista. Baixa pra você descobrir o que é. Essa mídia morta. Essa mídia morta. Quem lê? Quem lê? Quem pega os leitores, né? Fazendo uma pergunta meio ótima. O que é papel, né? O que é papel? Então é isso, gente. Vai ter o recesso. Lê a revista locadora. Então é Natal. Nossa, toca Simone. Toca Simone. É, toca Simone. Sinone. Então é isso, gente. Vamos lá pro cast. Feliz Natal pra vocês, feliz Ano Novo, tudo de bom. Tchau. Mas não sai não, que tem mais podcast. Valeu. A festa cristã do velho e do novo. Agora falando o que a gente curtiu aí em 2017, vamos botar que a gente curtiu pra caralho, porque 2017, como eu falei, cara, eu acredito que a gente viveu aí, ninguém morreu até agora, né? Um dos melhores anos que se trata de videogame. Acho que eu não tava esperando que esse ano fosse tão bom assim, fosse ter tanta coisa maneira, e não sei. Cat, fala aí uma coisa boa que você jogou, que mexeu contigo esse ano. Cara, eu tô em dúvida se eu falo de Mario e Zelda ou se é meio redundante aqui, porque... Não, fala, a gente escolhe, eu acho melhor, que é uma... Deve ter... Eu perguntei se você tinha falado no cast de TGA, né? Não, a gente comentou, mas eu se você ouvir lá o comecinho do cast de TGA, acessa aí no Locadora TV, já tá lá, eu dou uma cortada e falo que o podcast não é de Zelda, e sim da premiação TGA, que teve bastante coisa, mas escorra aí, então, todo aqui, mundo, vamos todo falar, mundo tá na vamos casa falar jogou. De Zelda. Então vamos falar de Zelda, porque Zelda foi o melhor jogo do ano, sim... E aqui é interessante que a gente tá sempre tentando fazer um podcast do Zelda. A gente tem 4 pessoas que jogaram o jogo, então a gente pode falar bastante dele. Verdade, agora é verdade, pode se fazer isso sim. Então, o Zelda, o pessoal foi, sei lá, um fenômeno aí com a repercussão do jogo. Porque ele realmente... Ele não trouxe nenhuma inovação, sabe? Mas ele fez tudo tão bem feito, cara. Tudo tão amarrado. Certinho. Tá, chegou. Mas, cara, sério, o jogo é muito bom, cara. Não tem como não dizer que ele não é o melhor do ano, sinceramente. Não, tem até que tem, né? Mas o negócio é que eu acho que ele se excedeu bastante em vários aspectos. Ele deu umas vaciladas, assim, dizem que o jogo... Foi muito bem sendo um jogo de mundo aberto, mas ele foi um jogo com bastante falhas em relação a tipo, um jogo da série Zelda, assim, das dungeons, não sei. Ah, isso, boas. Cara, isso, peraí, isso eu acho uma reclamação muito... Não. O jogo tem que ser sempre igual. Não é questão de ser sempre igual, mas a questão de que o que a série sempre se cedeu ele acabou deixando pra trás, assim, um pouco. Por mais que tenha as shrines ali, as dungeons, elas não são tão legais, assim, tipo, eu só fiz uma dungeon, então não posso falar. Não, eu concordo que realmente a parte das dungeons, tipo, era muito legal, era mais, bem mais legal nos antigos. Tanto é que esse Zelda não é o meu preferido, mas ele trouxe fala muita então, outra tipo, coisa que não merece. Não, eu ia falar, qual é o teu Zelda preferido então, cara? Fala aí, tu ia deixar em uma lacuna. Meu Zelda preferido é o Majora's Mask. Olha só, polêmico. Olha aí. Sei lá, é o meu preferido. Mas, enfim, tipo, a questão é que esse Zelda, ele realmente não trouxe essa parte que era muito boa nos outros Zelda. Só que ele trouxe outras coisas que, tipo, enriqueceram o jogo de outras maneiras, tá ligado? Dizer que ele é só diferente dos outros não é um demérito, sei lá. Eu acho não, mas o problema coisa. É que, tipo, ó, uma reclamação que eu tenho que a base do jogo, assim, ela acaba sendo meio falha, assim. Um jogo que é consistente de combate diretamente, e muitas das ferramentas de combate não são excelentes, assim. O combate é muito básico e é repetitivo. Tu vai ter que enfrentar, sei lá, o Lineu, tu vai ter que trazer umas 50 mil armas lá. Tu vai ter que enfrentar o Lineu da grande família, né, cara? Eu só posso autuar estabelecimentos devidamente credenciados. É, né? Caralho. É, vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar um monte de coisa, só que tem que rezar pra tu pegar uma arma boa pra, e ela não quebrar, pra tu ficar pelado lá sem nada. E deixa eu ver outro então, problema. Outro problema é o dos cavalos. Os cavalos realmente não são bons. É, os cavalos inúteis. É. Mas assim, são. Dá pra matar também, o cavalo pra pegar a carne dele, pelo menos? Eu sempre tive essa dúvida, nunca fiz. Que loucura. A questão do Lineu aí. É que assim, o primeiro Lineu, ele realmente, ele é como se fosse uma batalha de chefe. E o Zelda, ele é um jogo que ele começa muito difícil. Mas depois que tu passa o primeiro Beast lá, que tu ganha os primeiros poderes, é uma dificuldade decrescente, ele começa difícil e termina fácil. Porque conforme tu vai avançando, tu vai conseguindo coisas melhores e mais fortes, e mais armas, vai aumentando o teu inventário. E aí, teu inventório? Nunca sei. Inventário mesmo. É, isso, e aí, tipo, acaba o jogo ficando mais fácil ao longo do tempo, sabe? Então, tu só enfrentou um Lineu, né, ô desgraça? Cara, eu acho que eu enfrentei dois, né? Tipo, não é só a questão do Lineu, tem aqueles, os Goblin gordão lá, tem Rhinox. Caveira, louco. O Rhinox. Tem o Stone Talos também. Sim. Só que assim, é isso que eu tô querendo dizer. No começo, realmente parece absurdo, assim, a quantidade de armas que tu tem que levar pra matar esses caras. Mas depois fica bem de boa, porque tu pega a arma mais forte, tu começa a caçar eles, assim, e gasta uma arma só, sabe? Então é... Não, mas aí que é um negócio. Boa. Mesmo assim, tipo, depois ele para de ser um bagulho meio, como posso dizer, forçado e chato, e acaba ficando algo chato, só que de fácil, né, cara? Só que esse que é o problema, é que negócio, é uma faca de dois gumes esse jogo, que ele quer que tu possa fazer tudo com os recursos mínimos, né, tipo, tu pode já terminar o jogo só saindo lá do grupo do Great Plateau lá com o Paraglider e já ir pro Ganon, então, tipo, o jogo tem que ser pensado nisso pra poder fazer a parada de boa, então... É esse negócio, se tu pode fazer tudo, cara, alguma coisa, eles têm que ter o cuidado máximo pra fazer isso. E, então, aí, tipo, tu entra lá no onde é que tá o Ganon, o bagulho já é, tipo, tu já vai conseguir dar arma melhor, mais foda. E, tipo, se tu saísse de lá e fosse matar os bichos, tu já teria uma vantagem enorme, né, cara? E não sei como. Provavelmente eles podem melhorar isso num futuro, uma sequência desse jogo, assim. Tipo, o pouco que eu joguei, o quê? Umas 20 horas dele, eu gostei pra caramba, cara. Tipo, um dos motivos que eu quero pegar o Switch é por causa dele já, cara. É, tipo, o jogo de exploração, assim, andar pra lá e pra cá, eu acho... Não sei o que tem, cara. É um bagulho vazio, tô andando de um ponto pra outro, mas... Sim. Não sei, cara. É uma sensação legal, tu cara. Consegue. Tu não consegue andar em linha reta, né? Tu tem que sempre ir pra um lado pro outro achando... Isso é foda, né? Tipo, tu marca... Nossa, tem uma torre ali. Tu pensa, pô, olha aquele campo ali com os Mogoblin lá. Eu vou lá bater neles. Daí, um baú aqui... vou ali erguer umas três pedrinhas aqui, eu vou achar os bichinhos lá. E, pô, esse que, cara, é muito da hora esse jogo. Esse que é um problema desse jogo de mundo aberto, que, tipo, tu vai indo, tem, tipo, acaba não tendo nada no campo, assim. E esse aí é cheio de coisa, cara. Esse que é o que eles conseguem se ceder. Mas ele ainda tem bastante problema, cara. E por isso que, pô, eu espero muito que saia uma sequência, assim, e eles consigam trabalhar melhor, assim. Seja, sei lá, introduzindo até uma mecânica de Dark World, que nem não tinha no Link to the Past, né? Ah, porra, é um jogo que vale muito a pena jogar, cara. Tipo, por mais que eu reclame dele, quem fala, porra, esse jogo é fodão, assim, eu não discordo, cara. É um jogo muito divertido. É, cara, é uma puta jogo foda, tipo, tem problema pra caralho? Tem problema pra caralho nele, essa questão que o fala, quer te sentir que você quer falar, Fábio. Não, eu falei só que não tem problema pra caralho, tem alguns problemas, né? Problema pra caralho, tu tá aí, é outra coisa, mas continua. Então, você falou que são poucos, aí eu puxo o que o desgraça puxou. Cara, essa porra das armas, que até foi zoado pra caralho lá no TGA, não sei, eu mandei até esse gif pra vocês, quando o coroa lá do Zelda, ele puxa a espada, quebra na mão dele, fizeram a montagem. Tem essa questão do equilíbrio, eu mostrei, eu não sou o pro player, não sei o que, a gente brinca e tudo, mas porra, eu fui na primeira vez, zerei o jogo uma vez só, sem pegar tudo. Na segunda vez eu já fui lá dentro do castelo, com 3 corações, peguei o escudo, eu acho a dificuldade dele, como o desgraça comentou, não vou ficar aqui batendo a tecla. Acho meio caída. Acho que o mundo, muitas vezes, por uma questão de hardware, ele é muito vazio. Talvez não seria necessário ter essa dimensão toda, por mais que seja bacana. Talvez se fosse algo mais contido. Mas mesmo assim, sem perder a qualidade, a gente podia ver mais coisas. E eu podia aqui botar vários, como o Cat falou. Não tem problema pra caralho. Eu acho que ele tem bastante problemas. Eu quero, como o desgraça falou, ver um segundo e ter essa fórmula refinada. Mas eu acho que o que ele traz de inovação, tanto pra franquia Zelda, como pros próximos jogos da Nintendo, porque os outros jogos podem usar sim. Isso aí que a Nintendo fez ali foi praticamente, cara. Eu sei que já teve outros Zeldas e tal. Mas eu senti que esse foi verdadeiramente o primeiro passo do tipo assim, jogos da Nintendo de mundo aberto de verdade. A gente viu ali que, tipo, a Nintendo consegue fazer o que o nego já tá fazendo há mó tempão e ela tava aqui meio que se segurando, talvez até evitando, de poder fazer algo que você suba uma montanha pra caramba e você veja o outro lado, como é a questão que você sobe lá. Cara, esse jogo, ele tem um nível de, tipo assim, de... É só coisa de japonês mesmo. Se fosse uma empresa americana, como tem aí Fallout, nem sei se Fallout, a Bethesda é americana, mas se fosse uma empresa americana, outra coisa não seria. Mano, você sobe uma montanha gigantesca do Zelda. Você pode achar uma rupee que só vai te dar uma parada ínfima, mas tem alguma coisa lá em cima, entendeu? Tem alguma coisa lá em cima, tem uma coisa distante. Vira e mexe, aparece coisa. O jogo te brinca com essa tua sede de conhecimento, de você saber como é que funciona o mundo. Cara, são N jeitos de você, tipo, matar um Bogoblin, né? São N jeitos de você atravessar um local e tudo mais. Tipo, eu acho que as coisas que o game te mostra, você poderia colocar como, não vou jogar por isso, isso e isso, são muito menores do que ele tem, do que o que ele tem pra te oferecer. E é um jogo, como o Cat falou, um jogo viciante, cara. Eu zerei o jogo, por mais que eu fale aqui que eu fui lá, peguei o escudo, tava quase querendo enfrentar alguém no modo fácil. Tipo, eu tava ali e eu queria jogar mais, entendeu? Inclusive, eu até quero jogar mais, só que eu emprestei um videogame. Mas sente essa vontade de conhecer mais, de jogar mais, entendeu? Numa jogada... Mas uma coisa que eu falo que o jogo tem, tipo, mecânica de combate limitado, essas coisas assim, mas o jogo também, ele oferece bastante opções de como tu lidar com os inimigos. Sim. É mais pela tua criatividade, que o nego mostra lá. Tu pode jogar o bumerangue, usar o magnetismo e usar o bumerangue que nem uma serra que fica girando infinitamente, assim. Pô, o jogo testar coisas pra tu fazer, tu consegue fazer um monte de bagulho que é muito legal. Vocês fizeram todos os shrines? Alguém aí fez? Eu. São 120, é isso? São 120. 120, foi isso mesmo. Então, esse era meu objetivo principal no jogo, assim. Eu joguei de seguinte forma. Eu só zerei, só ganhei do Ganon pegar todas as memórias e matar todas as Divine Beasts. E depois que eu matei o Ganon, meu objetivo era pegar todos os shrines. Sei lá, eu achei foi um equilíbrio bom, assim, pra mim. Só que cada um pode jogar de forma diferente, né? Então, um mata o Ganon até pegar tudo, então, não sei. Eu joguei mais ou menos assim também. Acho que a maioria desses jogos, assim, de mundo aberto, eu sempre fico fazendo mais as side quests do que fazer as quests principais, né? E foi a mesma coisa com esse. Eu fui fazendo os shrines, pegando as como é que pode dizer, aquelas bolinhas roxas pra dar upgrade na vida, na estamina e tal. E o que eu falei que foi por agora mesmo que eu zerei ele. E ainda voltei, porque eu não tinha pegado todas as memórias. Outro ponto que eu achei também que a gente pode colocar aqui como... seria um ponto negativo, mas eu achei a história dele também muito qualquer coisa, entendeu? Ela tá ali, ela não é ruim, mas é bem... É porque, cara, a história do Zelda nunca foi forte também, né? Sei lá. Não é só questão de a história ser boa. Não importa ser a mesma coisa. O jeito que ela é contada pesa muito. Pega no Ocarina of Time, cara. A estrutura do jogo é, tipo, é uma história muito genética. Vai dar merda aqui, daí a gente vai mandar o cara, um menino escolhido aí, daí acontece uma treta e ele volta e vai vencer de qualquer forma. Mas o jeito que é contado aqui é muito interessante, cara. E o problema desse jogo é. Mas eu achei interessante. Eu achei muito interessante. Muito bom no Breath of the Wild aqui, cara. Ah, sim, cara. Isso quer dizer. É interessante, tipo, nossa, a gente vai fazer um negócio aqui e a gente tem certeza que não vai dar certo. A gente vai preservar o Link por tanto tempo, porque ele se fudeu na batalha, e a gente vai ter que torcer pra que ele consiga no futuro lidar com essa bosta. Daí é o negócio, vai ter que resgatar os fragmentos lá da Zelda, porque o Link tá com amnésia, né, e tal. E isso que é foda, o jogo em si, é que nem a gente até falou no cast da DG, que tem uma dublagem muito ruim, cara, a dublagem inglesa, não é tão ruim assim, mas... Essa parada aí é fogo, de graça, desculpa até te cortar, mas é porque a gente comenta assim, parece tipo assim, ah, só o Zelda, não sei o quê. Esse ano também foi o ano das dublagens, a maioria das dublagens de game foram muito, tipo assim, muito aquém, cara. Inclusive, jogos que tinham dublagens boas, ó. Eu joguei Shadow of War. Dublagem tá caidaça. Mas é que no... Ah, isso aí tá falando da brasileira ou da americana? Da americana. A americana eu já achava mais... Esse era um dos poucos jogos que... Enfim. Só pra deixar aqui ressalvas, entendeu? Ah, tá, então, Belo, só pra complementar o negócio da história, assim, eu concordo que ela não é tão boa, mas tipo, o jeito como ela é contada é muito bom, sabe? Então, acabou que me prendeu. Não, né? Não. Sim. Eu acho que o Buma também deve ter curtido essa parte. Tu curtiu, Buma, a parte da história? Vou ser sincero, a história eu realmente não me importei muito, não. Sim. Cagou, né? Não, mas é porque eu acho que essa que é a mágica desse Zelda, cara. É tipo assim, é a viagem, entendeu? É você fazer a jornadinha ali e tal. E você, muitas vezes, você nem liga em fechar o círculo. Que você fica assim, ah, cara, vou zerar. É, acho que ele... Não, um jogo onde a história vai impactar tanto, né? Tipo Final Fantasy XV, né? Que tem, tipo, uma história gigante ao redor. Tipo, impossível tu ignorar aquela história no meio de tudo aquilo, mesmo que a parte padrão do jogo seja legal, assim, mas não dá pra tu ignorar aquela. Ignorar aquela história toda gigante por trás e mega complexa que os caras mal explicam, né? E no Zelda tu pode muito bem cagar ali e só jogar de boa. É, tu pode inclusive não saber nada da história e zerar o jogo. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu tava fazendo, tipo assim, provavelmente agora jogando de novo, zerando, eu vou fazer de novo. Fui lá pelo o chefe lá de Rito, do Rito, né? Do povo de Rito, primeiro, aqui mesmo, né? O campeão não, a besta, né? Foi a primeira vez que eu derrotei, aí achei a besta, ok e tal. Depois você pega as outras três, meio que o começo dela é uma repetição, e depois quando você entra ali dentro dela, que você vai vendo uma coisa ou outra diferente. Cara, essas partes do jogo, assim, pra mim, foram as partes que, tipo, são totalmente esquecíveis. Eu passei ali dentro, mas o que eu queria mesmo era estar ali fora, era, tipo assim, começar a chover, começar a cair raio, e eu jogar a espada em cima de alguém, pro trovão acertar alguém, e o relâmpago, né? Eu queria ter mais coisas como eu tive lá naquela missão da praia lá, né? Que você, ele te coloca um pouquinho no limite, isso sim. Foi quando eu experimentei a primeira vez a dificuldade do jogo, de tipo, algo mais, caramba, isso aqui eu não posso dar mole. Que eu acho que ele tenta entregar com uma coisa que eu não joguei ainda, só o Boom, acho que daqui de nós três aqui, nós quatro aqui jogou, né? Que é essa DLC que tem. Parece que pra você pegar arma, você não pode tomar um hit. Você mata com hit, mas também morre com hit, né, Boom? Porradinha você já era, cara. Então. E tem essa coisa. A questão das Shines não são. Eu, tipo assim, no começo eu tava achando. Eu acho bacana, achei bacana. Mas depois. É porque também nas Shines eu acho que eles deram um mole, cara. Tem Shines de força, tem Shines na parte de puzzle e uma outra lá que eu não vou lembrar. Cara, eles nem a música eles mudaram. Controle de movimento. É, essas são horríveis, cara. Nossa. Essas são horríveis. A Nintendo, puta eu merda, acho que cara. Eles poderiam colocar, tipo, menos Shrine, assim, e fazer elas um pouco mais diferenciadas. Assim. Sim, tipo, uma concordo. Musiquinha diferente, um... É que era sempre aquela mesma arquitetura, né, de Shrine lá. Daí tu entra e é aquela musiquinha igual, tipo, tem coisa que tu nem vai lembrar direito. E daí tu vai ter que enfrentar... Outra coisa, a Shrine de combate, que tu vai ter que enfrentar os guardião lá. Nossa, cara, e tem uns que tu entra assim do nada, e é um bagulho, é um porra insuportável, assim. Por mais que ele te ensine um pouco de fazer, o parry, tá, esquiva. É, acaba ficando chato de enfrentar sempre o mesmo guardião lá, dando a giradinha, dando o laserzinho. Daí, foda, bicho. É complicado, mas tipo assim, é um jogo... É foda porque parece que a gente tá falando isso. Acho que a gente, de quem a gente gosta, a gente conhece tanto os defeitos quanto as coisas que a gente gostou. E pra mim, eu vou ser sincero pra vocês, Zelda foi também o meu jogo do ano, porque foi um jogo que eu ia trabalhar e quando eu chegava, caralho, eu tenho que jogar essa porra de novo, não sei o quê. Quando eu tinha um tempinho, eu tirava. Pô, praticamente zerei ele no dia que eu tirei folga. Eu tirei folga, tinha que fazer algumas coisas na rua, fiz o que tinha que fazer e voltei lá e zerei ele. É um jogo maneiro, eu acho, ele pra mim mim é esse conceito de, tipo assim, vale a viagem, entendeu? Vale você tá ali, você sentir, você ter essa questão de, tipo, um lugar mais frio, o outro é maior e tal, pega fogo. Vale você xingar o pai da Zelda lá, aquele velho safado. Mas, tipo, é um jogo foda e foi muito maneiro ver a Nintendo fazendo isso. Porque a Nintendo, eu acho que agora ela tá começando a entrar no... no que a galera já tá mexendo a mó tempão, que praticamente todas as empresas têm um jogo, assim, de mundo aberto, fodão, entendeu? E não julgando, eu sei que tiveram outros Zeldas aí que foi coisa, mas eu acho que dessa vez foi tipo assim, ó, a gente chegou, não sei se o próximo Zelda vai ser assim, acredito que vai ser pelo apelo que esse Zelda teve, né? Eu gostei também que, porra, é uma das minhas franquias, se não for a minha franquia favorita. Porra, tu vê, tipo, artworks, como teve aquela do Link das antigas, passando a espada pra esse Zelda novo, o jogo bonito pra caralho, cara, o jogo na limitação dele ali, sim. Cara, ele é muito bonito, muito bonito. Esse que é um negócio que eu, espero que esse jogo, acho que esse jogo foi bem prejudicado por ser feito por dois sistemas, né? Tanto que dizem que a versão do Wii U, quando saiu, era bem ruizinha de rodar, né? Depois que os patches foram arrumando. É isso que eu espero pro próximo jogo, que eles façam algo graficamente um pouco mais melhor. A gente até discutiu o bagulho de direção de arte gráfico no, do TGA, né? Que nem eu falei, pode ter uns bagulho meio repetitivo, mas, pô, os ambientes são legais, cara, o deserto, as florestas, quando vai entrando, adentrando pelas florestas, assim, por mais que tenha pouca variedade de inimigo também, eles são bem feitinhos, assim. Pô, eu acho que falando dessa parte de arte... Outra coisa, os NPCs, cara, tipo, todo NPC tem uma cara diferente, tem diversos NPCs, assim, é bem isso legal. Isso que eu ia comentar, cara, eles te dizem, tipo, tu pode fazer esse teste, cara, vai falar com algum NPC desses mais principais, sobe na mesa e tenta falar com ele pra ver o que ele vai te dizer, vai te chamar de sem educação, e o caramba, cara... Quando eu mandei pra vocês que eu tirei a camiseta lá, perto daquela anazinha lá, que a guria dela até comenta, você é a pura, daí ela até fala, olha, você não tem as marcas mais, né, no corpo, depois da batalha, tipo, porra, nossa, um bagulho muito foda, assim, de depois. Não, muito bacana. Cara, tem tanta coisa, ó. Eu zerei o jogo e não fiz minha casa. E depois eu descobri que tem como eu fazer a minha casa pra guardar o escudo e tal. Cara, essa questão dos NPCs, tu dizendo assim, cara, eu gosto muito do... Meu favorito aqui, falando de Zelda favorito, é o Ocarina of Time. Hey, listen! Cara, eu acho que esse Zelda, ele dá a melhor cara pras tribos que tem dentro do Zelda, pode-se dizer assim. Porque tudo, assim, tem aquela característica, pô, tu chega no Gerudo, e tem aquela questão lá de você ir e tal, e, porra, finalmente, fizeram o Gerudo, que eu acho que tinha que ser, cara, que os outros Gerudos, eles são horríveis, são, tipo assim, um negócio muito feio, entendeu? E é meio que uma tribo de mulheres guerreiras. Pô, a galera de os próprios Zoras, eu achei que ficou muito bacana, cara. É uma das minhas tribos, assim, raças preferidas do Zelda. Então, pô, o jogo tem qualidades muito fodas. Vão contra todos esses defeitos e joga no chão. Claro que eu quero ver um Zelda que, porra, minha arma não quebre toda hora. Mas eu admito que, caraca, é muito foda tu tá nesse mundinho, entendeu? É muito foda tu ver tudo ali tá acontecendo. E foi um Zelda que eu acho que é uma ótima porta de entrada pra quem nunca jogou, cara. É uma ótima porta de entrada pra quem nunca jogou o Zelda, pra quem sempre ouviu. E acho que é um bicho de outro mundo. É tipo assim, ó, toma esse Switch aqui e toma esse Zelda e vai ser feliz, meu filho. Que compensa muito, vale a pena, entendeu? É um jogo foda. Acho que tá bom. Vou contar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabem que dá pra montar no Vineu, né? Sim. Inclusive, nessa primeira luta aí, é uma das indicações que eles dão, né? Que é você bater e montar nele. Montar no Vineu agora, né? Acontecendo é Agostinho! Lineuzinho. Mas vamos passar. Bom, você que tá falando aí, se o seu não for o Zelda também, a gente pula. Qual o seu destaque aí de 2017? Foi o Zelda também, velho. Então acabou o podcast, começa, acabou. Fecha a porta. Sacanagem, pode comentar. Praticamente tudo que eu falo, vocês já falaram aí. Mas fala isso, outra coisa, então. O ponto alto mesmo desse jogo é a criatividade, velho. Isso aí foi o que mais me chamou a atenção, né? As diversas maneiras que você pode usar pra derrotar os inimigos. Digamos, o Cat mesmo aí um dia desse falou que não sabia que dava pra chutar a cabeça daquelas caveirinhas lá. Sim. Você pode chutar elas e se você tiver em algum lugar alto, jogar alguma coisa em cima dos bichos. Você pode também, digamos, deixar alguma espada perto de algum inimigo quando estiver chovendo, a espada vai atrair o raio. Você pode acertar o bicho com raio. É basicamente isso. ser o Zelda que te chamou a atenção esse ano, pode ser jogo do ano passado que tu jogou esse ano e te chamou a atenção. Gravity Rush, joguei recentemente. Olha, tô curioso aí, tô querendo comprar, entendeu? Me venda, Gravity Rush. Velho, a história é basicamente a seguinte até agora que eu tô jogando. Você é uma menina, né? O meu nome dela é Cat, né? Cat, não sei. Não é o Cat, o Business Cat, não. É Cat. É Cat, e você descobre que você tem poderes, que você pode manipular a gravidade, e foi exatamente isso que me chamou a atenção no jogo, porque é uma coisa bem diferente, é como se você estivesse jogando um jogo daqueles Ragdoll, sabe? Só que sem a zoeira, uma coisa um pouco mais trabalhada ali. E deixa eu ver o que mais... E é isso, eu tô jogando ele ainda no... Mas peraí, o Desgraça jogou esse jogo também, né? Não tem... Sim, inclusive eu tô jogando dois aqui agora, que comprei faz um tempão e deixei ele de lado. O primeiro, cara, o do Gravity Rush é algo assim meio que lembra o Okami, sabe? Que é tipo um jogo que ele pega muito, ele consegue fazer muito bem nessas partes de visual e artística, né? Música, história. É um jogo bem bacana, assim, com bastante personalidade. E essa mecânica da gravidade é um bagulho muito legal, cara. Tipo, como é? Tipo, não é aquela, como pode dizer, não é aquela voe que ela... A gravidade, tipo, ela vai fazer uma direção pra ela cair, sabe? Tipo, cair pra cima, cair pro lado. É um efeito muito massa, cara. E tipo, o problema do jogo é que talvez ele tenha muito combate, assim. É, tipo, essa parte de tu manipular a gravidade vai ganhando mais poderes, tu vai poder deslizar, assim, no chão, depois tu, como tu altera a gravidade, começa a deslizar por acima dos prédios, assim. É um bagulho bem legal, cara. E o 2, ele melhora bastante coisa de mecânica e introduz uns estilos de gravidade diferente, tipo, que tu... Eu acho que é Vênus e Júpiter. Daí Vênus é, tu pode ficar gravidade. Eu acho que é a gravidade menor ou maior, sei lá, que daí tu pula mais alto, assim, sabe? Deve ser menor. Menor. E Júpiter, que daí tu fica mais pesado. Aí os teus golpes ficam mais fortes e tu. Não pode dizer. É mais em questão de combate, assim, ele é um estilo bem melhorzinho. E essa coisa de deslizar, como tu fica mais preso no chão, é muito melhor de usar, sabe? É que eu fiquei meio perdido aqui pra falar, mas é. É isso aí, ele... Acontece. É assim, porque você tem que jogar, sabe? É um negócio bem legal de ser. O gráfico é bonito, ele é cel shading, é aquele cel shading, assim, sim. Ainda mais que ele foi remasterizado, que ele era do Vita, né? Uhum. Então o jogo, ele já tá um pouco bem mais trabalhado, já a taxa de quadro dele já é maior, não sei se no Vita era 60 FPS também, mas... Não, aí é só agora que é 60 FPS. Cara, tipo, o Gravity Rush 1 e o 2, eles são bem... os jogos bem desvalorizados, assim, tanto que eu falei agora há pouco que o jogo só foi sair em mídia física agora há pouco aqui no Brasil, o Gravity Rush 2. E o jogo vendeu mal pra caralho o segundo, né? O primeiro já até que deu um sucesso, que eu acho que era uma das poucas coisas que destaque pro Vita, né? Daí foram lançar o 2 e ele foi lançado, acho que no mesmo dia que o Yakuza 0, acho que 21 de janeiro, por aí. E tipo, nossa, ainda já tava relançamento Resident Evil, daí próximo mês eu acho que o For Honor e o Wildlands, e nossa, ele foi massacrado, assim, porque... Quer dizer, em crítica ele foi muito bem mesmo, mas tipo, o público, todo mundo cagou pro jogo. Mas, pô, é um jogo bem divertido, os dois, assim, ele tem bastante personalidade. Ele pode ser um pouco assim, como posso dizer... Até o Kenyo falou que talvez seja um pouco enjoativo, sabe? Que se não... Monótono. Bem isso, assim. Mas eu acho, pô, é mais divertido tu sair pra lá e pra cá, voando, levar os cidadãos da cidade na tua cola, assim, nada. E foda-se, não tem como uma consequência fazer isso. Mas ele é, como pode dizer, ele é mais um jogo de plataforma, assim, do que qualquer outra coisa, sabe? E tá. Tá, e tá em português também. Né? Legendado, português, bonitinho. Excellent! Não tem, pois, não é. não tem assim. Os personagens, eles não falam, eles falam só um. Uma língua, língua qualquer, né? Uma língua qualquer lá, que eles. É mais legenda mesmo. Legenda e balãozinho. Tipo, pô, tem um jogo assim, tem The Sims, sei lá. É, eles falam, tipo. O jogo é bem baseado na, tipo, um quadrinho europeu, assim, a cidade principalmente meio que francesa, assim, eles falam meio que francês. Tanto que tem, o jogo tem, o primeiro jogo, pelo menos, ele tem uma música de encerramento com essa linguagem estranha aí. Pô, e é bem, bem feitinho, cara. É um jogo que os caras, criatividade pra caralho pra fazer. Ah, legal. Mais alguma coisa aí sobre esse jogo? Não, acho que quem quiser jogar aí, quem tiver Play 4, baixa a demo do 2, que é uma jogabilidade parecida com a do primeiro. Mas aí, se você tiver na dúvida, você joga a demo e... Dá de começar pelo 2 ou tem que jogar o 1 primeiro? É, bom, aí... tô jogando dois agora e dois, o legal dele é que tu tem umas roupinhas no primeiro jogo que tu pode já tirar, se ele ver que tem um save, né? E, mas fora esse de história, tu pode ficar meio vagando em algumas coisas, mas dá pra tu entender, assim, de boa, não é nada complexo. O primeiro, esse, pra mim até é um defeito do primeiro, que o primeiro ele coloca um monte de mistério, assim, ele não resolve nada. No segundo ele já vai dando umas respostas. Mas eu acho que não faz nem sentido não jogar um e não jogar o outro, assim. São jogos que se complementam, assim, é bem legal. E provavelmente sair de graça ano que vem. Pô, de graça, o primeiro destaque aí. Putz, pô, deixa eu pegar meu top aqui. Vou começar, tá, um, dois, três, tá aqui. Então, eu não esperava, assim, eu vi que esse jogo lá, aí o trailer na E3, né, tava esperando um tempão. Daí eu fiquei olhando, porra, finalmente é uma sequência, né? Porque o primeiro, assim, ele é um jogo... Eu gosto dele, mas ele é muito vacilão, cara. Ele tem umas paradas muito erradas. Daí eu fiquei pensando, cara, quando tava no lançamento, não sabia se ia comprar. Mas eu vendo os gameplay, assim, ele começou a me interessar, por mais que ele dê uma mudança de jogabilidade extrema, que é o Evil Within 2, que... Olha só. Uma coisa, porra, eu não sei como eu gostei tanto desse jogo, cara. Eu acho que foi o choque, assim, de pensar, nossa, como é que eles... Fizeram um com tanta ideia burra assim e agora acertaram tão cheio, cara. Daí ele é meio que uma continuação direta que... Acho que, pelo que eu vi, o 1 teve um problema que provavelmente ele precisaria de mais uns 6 meses pra ser desenvolvido. Daí tinha a história principal dele e nessa história principal não, tinha meio que um bagulho de background do personagem principal que ele era um cara meio fudido, né? E de problema com a família, a filha sumiu. Só que isso do jogo tu não vê na história principal, tu só vê em... quando tu entra numas, como é que dizem, é um hospital, sabe? Às vezes tu entra, que é um lugarzinho de hub, onde é que tu pode pegar as habilidades e tal, e lá mostra essa backstory. E não tem nada disso no jogo, porque, pelo que eu vi, foi introduzido lá pro estágio final, né? Só colocaram o texto lá de boa. No 1, né? Isso no 1. Sim, sim. Daí tinha essa história do personagem, que, pô, ele era um personagem legal e tal, por mais que ninguém tenha uma personagem tão marcante no primeiro jogo. Daí chega no segundo, eles resolvem já trabalhar na história desse cara aqui. O bagulho é o seguinte, tu controla um ex-detetive, que é o Sebastian Castellanos, né? Ele é um cara que, ele passou pelo experimento do primeiro jogo, que eu já vou dizer que é um spoiler. Grande parte do primeiro jogo é um sonho. Ele entra nesse hospital e, na verdade, esse hospital é administrado por uma corporação estilo Illuminati, sabe? Que eles dominam todo mundo. E lá eles estavam fazendo uns testes com um bagulho chamado STEM, onde as pessoas se conectam pela mente com tipo, uma pessoa que cria um mundinho, sabe? E a pessoa que tava criando aquele mundinho fudeu a cabeça dela e começou a virar essa loucura. Daí o segundo jogo, tá lá o personagem todo cheio de trauma dos acontecimentos do primeiro. E ainda tinha essa backstory, né? Que a filha dele lá morreu do incêndio, a esposa dele sumiu. Daí chega uma personagem do primeiro jogo que, já caindo outro spoiler, né? Era a Traíra, né, que trabalhava pra organização, e manda, ó, a gente tá com a tua filha, ela tá sendo usada como, acho que é, tipo, host, né, é o host da parada, cria um mundo... Hospedeiro. Outro mundo hospedeiro, que, hospedeiro. Não, seria o hospedeiro. Hospedeiro deve ser, foda-se. Só sei que daí, tipo, ela que, eles estão usando a filha dele pra criar esse mundo, que é uma outra simulação, e ele vai ter que, só que deu um problema, ela sumiu dentro daquele mundo de sonho, né. Então eles vão mandar o cara pra lá, pra tentar resgatar a filha dele, porque ele já tem uma ligação forte, né, e os caras não estavam achando, mas daí ele vai entrar lá e lá tá uma zona, né, que é um jogo de terror, então tá tudo fodido aqui. Essa realidade aí que ela criou é uma cidadezinha pacífica, assim, chamada Union, que é tipo um subúrbio, assim, que... e daí ele chega lá e já tá tudo zoado porque os distritos começaram a se separar, sabe? Daí, tipo, eles não estão separados só, tipo, um buraco, assim. Tipo, ele olha pra cima e ele tá vendo lá outro lado onde tem a prefeitura da cidade. É um bagulho bem louco, assim. E é isso. E o negócio é que o jogo mudou pra ser só sessões lineares, que nem o Evil Within 1, e que era bem inspirado no Resident Evil 4, pra ser um jogo meio que mundo aberto. Daí tu pode sair pela Union de boa e, eventualmente, tu vai achando sidequest. Cara, sidequests desse jogo, tipo, parabéns. Os caras fizeram um bagulho muito interessante. Cada lugar que tu vai descobrir uma história, tipo... Ah, tinha aqui o pessoal que foi fazer o resgate, né? E eles viram que vai dar merda. Daí eles estavam levando os civis, né? Que tem outras pessoas dentro desse lugar. Eles pensavam, não, foda-se os civis. A gente vai deixar todo mundo aqui preso e vão matar, né? Daí tu meio que tem um comunicador que ele vê, tipo, espectros, fantasmas, sabe? E tu se conectando com esse espectro, tu pode ver o que aconteceu lá. E isso nem é parte, tipo, tem parte principal do jogo, mas... De sidequest tem muita coisa da hora, cara. Por mais que ele não seja um jogo muito assustador, tem pouca coisa... Cara, tem... de side quest tem até um negócio que é bem legal, que tem uma casa, tem um sinal que tu entra, que se tu não entrar nessa casa, tu vai perder, tipo, um item mega importante do jogo, mas ele não é relevante, assim, na história, sabe? E eu fico pensando quem vai fazer speedrun desse jogo, se fode a full, porque vai perder muita coisa importante, assim, se não fazer a side quest, cara. Pô, mas, tipo, isso, pô, eu, ele é um... eu ia perder, porque eu gosto de fazer só a história e esqueço a side quest e aí ia dar problema. É, nossa, cara, na moral, esse é um jogo que teria que, tem que fazer side quest, que tem muita side quest legal. E ele consegue, por mais que eu fale que o primeiro não é um jogo lá, essas coisas, ele começa muito bem, mas dá um, começa a vacilar gigantesticamente pro final, né? Mas ele faz muito callback, assim, ele tem referência ao primeiro jogo, e quem jogou vai te dizer, porra, olha essa coisa da hora do primeiro jogo, putz, esse chefe que era uma ideia tão legal. E é um jogo que funciona, ele é um survival horror, é Resident Evil, sabe, uhum. De, ah, tu tem que poupar recursos, tem que fazer os caralho, quase que tem limitadores, assim, tipo, ah, tu não pode ter mais de 20 de munição, sabe, de pistola. E aí tu vai ter que ir procurando as bolsas pra aumentar tua munição, tu vai ter que fazer elas com pólvora. Os bichos meio que, às vezes, dropam alguma coisa, assim, mas é raro. O que eles mais dropam são o gel, né, que é tipo, é uma tradução meio estranha, que é o green goo, né. Que é tipo um bagulho esverdeado, nojento, assim, que tu usa pra upar as habilidades. Ele acaba sendo até um jogo mais stealth, que tu tem que sair por aí. E, cara, os inimigos desse jogo, eles são os capetas, cara. É, tipo, pensa no zumbi do Resident Evil. E, tipo, não é aquilo, cara. É um bicho muito mais rápido. Ele vai te ver, ele vai gritar, ele vai se espernear, ele vai pra cima de ti. Eu joguei ele no hard. Até o momento, só joguei no hard. Tem uma dificuldade mais difícilzinha. E é fodido, cara. Se tu não souber controlar direito, que tu pode, antes de acontecer uma coisa, pode, eu vou colocar uma armadilha aqui, eu vou usar um machado, que o machado ele é tipo uma arma de one hit kill, daí tu, eu vou tentar pegar esse cara no stealth, se eu pegar ele no stealth, outro vai me ver, daí eu vou dar uma machadada nele, daí vai vir uns outros três aqui, daí tu, sei lá, vou pegar a escopeta, tem três balas, como é que eu vou lidar com isso? Pô, cara, pra mim isso é joia demais, cara, na moral. Porra, que maneiro. Essa dificuldade que tu jogou é aquela que tu pode salvar um número limitado de vezes? Não, a que eu joguei foi a Hard, que eu acho que é pesadelo aqui, né? A pesadelo. E aqui eu falei que ele tem a dificuldade clássica, que o jogo te limita a 7 saves. Tipo, tu só pode salvar 7 vezes no jogo todo. E eu demorei, tipo, 20 horas pra fechar o jogo. Com a side quest, né? Que eu tentei procurar tudo. Eu não sei se a campanha normal provavelmente vai dar umas 10 horas, assim. Daí, mas tu vai ter que pensar muito bem. Tipo, porra, eu vou ter que salvar pelo menos antes de cada confronto de chefe, assim. Porque senão é inviável, cara. Que é muito, muito tenso o bagulho, cara. Em termos de história também, que nem eu falei. Pô, ele é um jogo que ele consegue contar uma história bem simples, assim. Que é só a história de um pai indo atrás da filha, né? Só que, cara, é tipo, o que acontece lá, essas tretas de envolvendo até essa... Como é que é o nome da... É a Stan? Não, Stan é o nome do... Foda-se o nome do bagulho, que tipo, esses Illuminatis aí, eles, tipo, tem uma história interessante de como eles criaram um projeto e tal, é que nem Resident Evil, que tu acha os arquivos, as files, assim, reportando, sim, o que aconteceu, como é que eles fazem. Pô, cara, pra mim, quem gostou do Resident Evil 4, assim, procurou uma sequência e se decepcionou, uma sequência espiritual, se decepcionou com o Evil Within 1, pô, tá aí, cara, é um jogo bem foda, assim. É até melhor que o Resident Evil 7, que saiu no início do ano. Por mais que ele não seja, tipo, um jogo tão de susto, assim, pra mim ele não é um jogo que vai assustar. Assim. E o Resident 7 foi bem comentado. Não, ele é bem comentado, mas eu acho que o Evil Within foi, tipo, ele conseguiu fazer uma estrutura bem mais sólida, assim, e de como evoluir esse negócio de survival horror, que os caras ficam, que os jogos não dão susto, que eles são muito ação, né? Pra mim ele consegue fazer, tipo, equilibrar bem, assim. Mas que o Resident Evil 7 também, sim, seja muito, como dizer, survival horror, ele lembra muito os antigos. O Evil Within parece mais a evolução natural do que aconteceria assim no gênero. Isso aí é um puta jogo, vale a pena. Mario, então. O Mario. Que Mario? O segundo. Tem dois. Fala do Mario Odyssey. Fala do Mario Odyssey, que é o meu segundo jogo do ano aí. Cara, pra mim, não tem disputa, assim. Acho que o Zelda é melhor mesmo. Ok, isso não é exatamente um demérito do Mario pra mim, né? Eu realmente achei o Zelda muito bom. E o Mario, ele é uma coisa bem... Enquanto o Zelda, ele mudou um monte, né, a estrutura, o Mario, ele é bem mais seguro, assim. Por mais que tenha, ah, agora a mecânica é capturar, tu pode capturar quase qualquer coisa. A estrutura do jogo é bem tem padrão, né? Ele é bem 64. Igual aos Marios 3D. Com o Mario 64, cara. E isso não é nem, de nenhuma forma ruim, porque o Mario 64... favoritos. Então... esse é um negócio que eu vi bastante debate de nego que, chega um jogo novo e a gente diga, não, ele é o melhor, será da franquia? Daí, tipo, o nego, que é um negócio que tem nego que prefere a estrutura um pouco mais linear do Mario Galaxy, né? Com tipo, fases mais contidas, assim, fazer um negócio. Daí o Mario Odyssey é mais na linha do Sunshine e do 64, né? Que por mais que não tenha exatamente um hub world onde tu vai pulando de fase em fase, né? Tem, tipo, cenários que, tipo, não são tão grandes assim, mas são bastante pra, tipo, ter missãozinha, tu falar com os NPC, assim. Tipo, todo lugar que tu vai é meio que um hub world, né? Não é, tipo, só o castelo que te manda pra uma fase. Exatamente. E, assim, ele tem uma boa variedade de mundos, sabe? Não são tantos, são bastante, acho que são uns 15, 16, uma coisa assim. É muito, cara, jogo, o Mario, assim como a gente falou do Zelda, que não tem uma história muito boa, o Mario, a história é igual a todos os outros jogos do Mario. A questão sempre do Mario é a seguinte, é que a jogabilidade e o level design são muito bons. Tem, claro, sempre um mundo ou outro que tu vai achar melhor ou pior. Mas, assim, em geral, é bem alto, sabe, dos mundos. E tu tem uma jogabilidade sendo aí polida há 30 anos. Cara, isso faz muita diferença, porque tu, cara, tem tanta coisa que tu, assim, tá no teu sangue já, praticamente, sabe? Tu sabe, porra, imagina se eu conseguisse fazer isso. Aí tu vai lá e faz, porque tu acha que tu consegue, e tu cama e tu consegue. Consegue imaginar o que tu pode fazer antes de tu saber que tu pode, sabe? É, né, tipo... Que eu vi que é um jogo que recompensa quem é que sabe jogar, né? Que nem mostra, tu pode pegar o Bullet Bill e atravessar o cenário ali de boa, normalmente, né? Daí, não, o cara que manja dos parkour ali, ele vai jogar o chapéu, pular no chapéu, daí vai dar uma pulada no muro, vai dar um bounce, vai poder jogar o chapéu de novo, vai pular no chapéu, vai dar um outro pulo e vai chegar lá mais rápido do que o cara que pegou o Bullet Bill com o chapéu, né? Um jogo que recompensa quem é que manja da parada, né? Sim, exatamente. E a mesma coisa que o Belo ter cuidado do Zelda, puta que pariu, só pra brincar. Aí tu chega lá e tem pra tu fazer por ter chegado lá. É a mesma coisa no Mario, sabe? É tudo pensado assim, eles querem te fazer que tu tá chegando num lugar onde eles não queriam que tu chegasse. Aí tu chega lá e tem moeda, tá ligado? Ele queria que tu chegasse lá de algum jeito. Mas, entende? É uma psicologia reversa quase, assim. E é tudo muito bem pensado, cara. Todos os run-ups ali... Todos não. São melhores, são piores. Mesma coisa que tem estágio, sabe? Os mundos. Tendo diferença de qualidade, sabe? Mas, assim, como eu falei, a gente até teve uma discussão no grupo do WhatsApp ali, que o Keno falou que o Mario não estaria entre os 5 melhores jogos do ano pra ele. Mas, tipo, ele meio que viu pelo YouTube, sabe? Isso, tá ok. Mas, assim... O Mario é um jogo muito diferente pra tu avaliar do que os outros jogos que tem esse ano. Ele é um jogo puramente de jogabilidade e level design. Pra aproveitar o máximo, tu tem que estar ali. Tem jogo que é focado na história. E tipo, tudo bem, tu vê pelo YouTube. O bom do jogo é a história. Mas se o bom do jogo... Aí, Boomer. Parou? Parou. Se o bom do jogo é a jogabilidade, tipo, ver pelo YouTube vai ter um efeito muito... É um negócio que... Ele é um jogo das antigas, por mais que seja, né, tudo modernoso, assim, é um negócio que é o que vale jogar mesmo, né, não assistir o outro, assim, não é a mesma experiência, né. Assim, não condenando totalmente... O próprio Zelda, né, cara, até o próprio Zelda que, tipo, eu quando vi os vídeos eu pensei, pô, não tem nada demais essa bosta, daí o cara vai jogar, nossa, velho, que porra, é muito legal. Exatamente, na real todo jogo é assim, mas assim, não dá de condenar o Keno, porque não tem videogame, e tipo, se virou como deu, assim, aí virou do jeito que deu. Mas assim, a minha opinião é que o Mario especificamente é um jogo que sofre muito... Pra ser avaliado por quem não joga. O que mais, assim, dos mais recentes, na minha opinião. E assim, cara, tudo isso. Até tem a fazer propaganda mais uma vez, aí tem minha review lá na revista, mas tem muita coisa excelente. As referências que ele dá, tanto ao... cara, a história do Mario, assim, sabe? Tu chega na última fase, achando que não vai ter mais nada, e aparece aquela porra daquele maluco de jogador de futebol americano. Ah, sim, sim. Tu acha que não vai ter mais nada. Aí vai lá e vem um cara que tipo, tu conhece desde um... Não, tu só viu no Super Mario World. Não apareceu em nenhum outro jogo mais. E ele tá lá nesse jogo também, sabe? É, né? Tipo, que nem que falaram que tem o Mario vestido de Rick, do Rick and Morty, né? Mas na verdade é só o Mario vestido de cientista... De um comercial mega antigo do Super Nintendo lá, que só saiu na Europa, que ele tava vestido de cientista. Daí, tipo, caralho, sim. Os caras foram assim. Então, aproveitaram. Sim, cara, e assim, acho que já saiu um tempinho aí, foda-se, spoiler, cara. O momento do festival lá, que é o final do Metro Kingdom, que tu vai subindo a sessão 2D e termina com o jogo do Donkey Kong lá, aí tu... Tem alguém morto. Pô, é verdade, pelando. Né? Então, o momento ali do final do Metro Kingdom, cara, é uma parada que é muito bom, cara. É muito bom, né? Mexeu com o Kokoro, né, cara? Mexeu, cara. Assim, tu sabe que terminar, tipo, eu joguei aquilo ali e tu joga aquilo ali escrevendo de orelha a orelha, sabe? E termina a parada toda, tu fica parado ouvindo a música, porque tudo faz sentido, tudo fecha tão bonito nessa cena ali, cara. Vai chorar. Não, eu não. Eu tô vendo a alteração da voz, assim. Tipo, mas assim. Bota aquela música tocante aí, editor, pra ver se. aquela música do De Volta Pra Minha Terra, né? Que daí. Mas assim, cara, esse. É provavelmente um dos meus momentos assim, de videogame joguei num videogame, cara. É sensacional. É basicamente isso aí. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. É uma coisa que tu falou, faltou mencionar, que é esse negócio das sessões 2D, né? Tipo, tu entrava no cano e tu já ia pra parada 2D. Tipo, porra, é uma sacada muito foda dos caras, né? De colocar isso. Uhum. E assim, eu não joguei o Mario ainda, mas a mão coça, né, cara? Tipo, jogar. Porque é aquele negócio que Mario, que nem a gente falou no podcast da E3, né? Quando a gente viu os trailers, é aquela coisa que parece que bate na infância, né, cara? Tipo, tu vê o bagulho do Mario, tu vira criança de novo aqui. É sinônimo, caralho, vamos ser sinceros, é sinônimo de videogame, né, cara? Falou em Mario, a pessoa já, caraca, Nintendo, não sei o quê. E quando eu falo Nintendo, não é Nintendo só a empresa, não, mas Nintendo o videogame mesmo, né? Que a Nintendo, pra vocês terem a ideia, assim, eu que sou o mais velhaco, posso falar isso, né? Ah, não sei o quê, você tem um Nintendo em casa. Então, tipo, não era você ter um Miyamoto em casa, mas você ter o videogame. Ah, pô, você tem videogame? Ah, você tem um Nintendo? Olha o poder que essa porra tem, entendeu? É foda, cara. É muito complicado. Tu chegou a ver alguma coisa do Mario também, Buma? Eu vi pouco dele, velho. Coisa que eu vi assim foi só a vida mesmo, mas, né, infelizmente eu não posso um Switch. Então só vou ficar com a mão coçando mesmo aí esse tempo. Ah, uma outra coisa que eu não falei. Ah, tu chegou a ver o final do jogo, não? Não, não vi. Então, o final do jogo, tu derrota o Bowser, ele tá tudo desmoronando. E aí, tipo, o jeito que tu tá é controlando o Bowser. Então, é o quê? É tu joga o boné no Bowser e controla o Bowser pra fugir do outro. Opa, assim, vai ser o podcast dos spoilers? É, foda-se. Assim, isso é uma parada que, tipo, até eu tinha comentado com o Desgraça, ele falou, era meio óbvio. Só que tu jogando o jogo, tu vê que tu não consegue controlar tudo. Então não é tão óbvio que tu poderia controlar o Bowser, sabe? E tu, quando tu vê o Mario olhando assim pro Bowser, ih, ele vai fazer. É aquela parada que a gente fala do sexto sentido, sabe? Todo mundo descobre que é um... Não, que é um post, calma aí, não é pra tanto. O que eu queria falar, velho? Calma, não deixa eu terminar de falar, cara. Esses nintendistas já não tem mais raciocínio lógico, né? O negócio é o ponto... Deixa ele falar, você não sabe nem o que é, velho. Do nível Xbox mil grau. Calma, velho. Quer falar, velho? Que tá falando? Fala, cara. Ah. O cara ia chorar, o cara se emocionou. Não, eu quis falar que não necessariamente que o plot twist é foda. Eu quis falar que tipo, cada um descobre em um momento diferente, entende? Tipo, desgraça suspeitou desde o começo. Tem gente que só descobre, só, pô, acha maneiro ver quando acontece. Tem gente que descobre um pouquinho antes, sabe? Cai a ficha num momento diferente. Isso que eu... Cara, pra mim não é um negócio que, tipo, nossa, que surpresa. É aquele negócio que eu penso, cara, isso vai acontecer, quando vai acontecer, é maneiro. É tipo o Yakuza, outro jogo que eu joguei esse ano, que tu pensa, nossa, esse japonês filho da puta fica me zoando, eu vou meter o cacete nele. Daí quando tu mete o cacete nele, é um bagulho tão lindo, cara. Daí, tipo, tu nossa, vê bota aí o... Quando tu mete o cacete nele. Que jogo é esse, cara? Olha que Yakuza, né, cara? Não sabe o que pode acontecer. Enfim, vocês não acham, tu não acha tão foda realmente? Não, eu acho foda, eu só não achei tipo, uma surpresa, tipo, nossa, tu vai jogar com o papel. Eu me surpreendi muito, assim, não esperava que fosse acontecer. Eu achava que, tipo, eu ia matar o Bowser e todo mundo ia ficar feliz. Aí, tipo, tem um epilozinho ali que tu tem que controlar o Bowser, eu achei muito. É, a Nintendo já tinha meio isso, aquele do Mario e Luigi Super Saga, eu acho que você consegue... É, o Inside tem, Bowser, né? Bowser Inside Story, acho que é. Pô, sim. Desde o Mario RPG dá pra jogar com o Bowser. Isso, né? Que eu ia falar também. Ah, tu pode jogar com o Bowser no Mario Kart, cara, a questão é que tu é o Mario e tu controla o Bowser, é diferente. Caralho. Eu controlando o Bowser, tu não é o Bowser. Que Inception. É, é. Entendi, foi o Nolan que fez, né, cara, esse Mario novo. Nolan, inclusive, criou o Nintendo. É o Mario, esse jogo é o jogo do Mario encosto, né, cara, aquele... Ai, cara, que horrível. Cara, esse jogo eu acho bacana que... O Zelda também tem um pouquinho disso, pelo menos no começo do Zelda eu sentia muito, acho que depois ele começa a andar por pelas próprias patas, mas... Ele é muito... Ele reverencia o que é do passado, assim, de um jeito que não é tão escancarado na tua cara, mas, tipo, tá ali, né? Os Zelda são os personagens que você vê, algumas localidades. É... E o Mario é isso. Pô, o Mario, cara, eu que sou fã pra caralho do Mario Land de Game Boy, né? Eu acho que é Super Mario Land de Game Boy, não é? Ou tu falou merda? É, Super Mario Land. Porra, tem lá a cabeça lá da Ilha de Páscoa, lá que ele bota o chapéu. Quando ele botou, eu falei, o quê? Mas ele fala... Ele é isso! E, tipo assim, é um jogo que a Nintendo... meio que dá uma cagadinha, e quando eu vi isso eu não acredito, e tá lá, entendeu? Então tem várias referências assim, todo mundo, até o de graça falou isso, todo mundo quando viu ali, vamos ser sinceros, ficou com uma vontadezinha de, porra, queria jogar um pouquinho disso, hein, queria que meu PS4 rodasse o Mario Odisseia no espaço. É, mas é verdade, entendeu? É foda, e eu acho que o principal que a Nintendo tá trazendo, que eu falei que era uma parada que eu queria muito, assim, apesar de eu, caralho, Nintendo isso e aquilo... Porque, porra, vai forçar agora as outras empresas, porra, a gente quer o nosso Mario, nem foi antigamente, a gente, um negócio talvez parecido com isso. Puxa o teu, velho. Ah, tá, então vamos lá. Eu não, pode ficar tranquilo, vou falar desse jogo, mas não vou dar spoiler assim como o Cat deu. Eu queria falar de um joguinho que é de 2016, mas que eu joguei esse ano, e esse jogo poderia, eu não sei se entrou ano passado, a gente colocou, mas poderia entrar como fita atrasada, porque demorou muito pra sair, que foi o Wall Boy, cara, que vai sair agora, inclusive, para o Switch. Ó, o Nintendo, paga nós aí. Eu tava muito de olho nele por causa da questão artística, né? Pode-se dizer assim, você que não acha que videogame é arte, enfim, se deu mal. Mas eu tava muito de olho. É, só pra quem não sabe, né? Tipo, eu acho que foi que é uns 13 anos, né? Pra fazer. Quase isso, acho que foram 10, 11, um negócio assim. 9, 10 anos. 11? Ah, tá. Pô, 13 anos, né? Fica pensando. É, porque era uma equipe pequena de desenvolvedores e, tipo, o jogo passou por vários processos, né? Porque nisso a tecnologia foi evoluindo e tal, até o ponto que os caras chegaram e conseguiram lançar esse jogo. E, meu Deus do céu, cara, que jogo. Eu sou o cara que, tipo assim, eu gosto muito de videogame, mas eu não sou o cara que, talvez, como o Cat falou, seja o cara que se emocione tanto de chorar jogando alguma coisa e tal. Pô, tem jogos que eu acho maneiro, mas se você me perguntar assim, pô, qual que tu viu o final e te tocou? Cara, eu não tinha absolutamente nenhum. Inclusive, até o Ocarina of Time, que eu gosto bastante, até o final dele não era uma parada que, tipo, colocaria como referência. Hoje em dia eu tenho, que é o final do Wall Boy, cara. Cara, eu chorei jogando esse jogo, cara. Parece até... Ai, moleque, não sei o quê, mulherzinha chorando. Cara, eu vou te falar sério, eu chorei. Não vou falar que eu suei pelos olhos, não. Eu chorei. Porque eu acho que a história te leva pra um ponto que você nem imaginava. Queria, né? Vamos falar do básico aqui pra galera que não conhece, até porque é um jogo indie, não é tão divulgado assim como os outros. Você tá na pele lá de um garoto coruja, né? Wall Boy. Olha, ó, que coisa incrível. Acontece uma certa situação... Você tem uns piratas que estão tentando invadir lá, vamos dizer, cidade, seu vilarejo. E você é um desses garotos, lá com seu professor, que agora eu esqueci o nome, que você vai tentar ajudar e resolver esses problemas. Só que o old boy é meio atrapalhado e ele tem uma parada que os outros não têm. Ele não fala, ele é um protagonista mudo. Nisso aí vai desenrolando a história. Como eu falei, esse jogo tem uma questão do, acho que é do HD Graphics, alguma coisa, 2D HD Graphics, que os gráficos dele são muito, muito bonitos. Como eu falei, é um jogo muito artístico. E, cara, não esperei que fosse mexer comigo tanto. A jogabilidade dele também, como a gente comentou até de Zelda, eu não acho uma jogabilidade perfeita, boa pra caramba. Só que sabe aquele jogo que a narrativa te leva até o final? Uhum. E eu acho que foi muito o que o old boy fez pra mim. A narrativa dele, a história dele, foi me levando até o final. Eu fico me perguntando se eu talvez tivesse 15 anos e jogasse esse jogo, se iria me tocar tanto como me tocou agora com... Estava na época com 29, para 30 anos. Cara, é um jogo muito foda. Eu aconselho todo mundo, né? Um jogo caro, tiver em promoção, tiver uma promoção que você pode ganhar ali de graça, você concorra. É um puta jogo foda e você vê que valeu o esforço dos caras, porque, tipo, você sabe que é um jogo que, se eles passassem por uma outra empresa, com certeza a ideia ia ser diluída e talvez não ia virar. Eles planejaram ali, entendeu? Por ser uma parada mais autoral, que eles conseguiram fazer o jogo ser do jeito que ele é. E isso é muito foda, cara. Pode parecer assim, caralho, 10 anos pra fazer um jogo, tudo mais, não sei o quê. Mas, caraca, você se manter na ideia pra, tipo assim, você não se vender, alguma coisa assim. Caralho, é muito foda, cara. É muito foda, é muito foda. E é um jogo do caralho. A galera da empresa também é super gente boa. No Twitter você viu como é uma equipe pequena. Você consegue falar com todos eles, o cara que fez a música, o cara que é o diretor do game e tal, e, porra, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu não vou falar muito, porque senão acaba entregando, né, o jogo. Não quero, não é minha intenção. Outra coisa maneira, ele tem todo aquele, meio que, alívio, é porque eu tô tentando comparar ele com alguma coisa pra as pessoas terem um parâmetro, mas é complicado. Todo momento que eu jogava ele, eu lembrava um jogo de, eu não sei se vocês pegaram, na época de PS1, que no finalzinho, acho que, de carreira do PS1, saiu o Valkyria Chronicles. Se vocês chegaram a pegar, que era aquele RPG que tinha aquela questão do pessoal falar e tudo mais, isso no RPG na época era muito esquisito, porque era tudo textinho e você tinha que ficar lendo e tal, e Valkyria Chronicles não, o cara tinha um dublagem. Foi Valkyrie Profile, não é isso não? Isso, Valkyrie Profile, perdão aí se eu... Pelo vacilo, mas é um jogo muito maneiro, cara, é muito maneiro, é foda. Joguem, pelo amor de Deus, gastem, acho que tá 30, 20 reais, não sei. Joguem no Switch, que você deve pagar um pouquinho a mais aí. Talvez nem pague tanto por causa do dólar, né? Mas joguem que compensa muito. Até pra você jogar e falar mal, acho que vale a pena você gastar esse dinheiro. um filme da Pixar, assim, jogado, velho. Sim, sim. Caraca, uma boa definição. Ele te pega muito pelo emocional, velho. É bem, bem legal. Sim, sim. E eu não sei, Bu, mas como eu falei, você já tinha experimentado algo dentro dos videogames que fosse do nível que foi o Old Boy? Não, nunca tinha. É foda, e te falar, não é que você vai ficar, ah, caralho, é, tipo assim, mudou a minha vida e tal, não, é só uma história muito bem contada, e eu não sei se o Buma sentiu isso, tem até vontade de qualquer dia, talvez aqui no locador a gente faça, como a gente fez com a galera do Earthbound, e mande as perguntas pra ele, mas você vê que é uma parte muito, é muito pessoal, né, cara, parece que quando acontece um certo contexto ali do jogo, quem já jogou tá sabendo o que eu tô falando, parece que o cara passou por aquela situação e ele soube expressar bem, né, porque... É muito foda, cara. Caralho, é difícil falar assim, lembra? Dá uma ideia, tipo, mais ou menos, qual é o tema que ele fala do jogo, o tema que fala da história. É, cara, porque o que acontece? O Old Boy em si, como eu tava falando, ele é meio que... É como se fosse meio que ele e esse professor dele é como se fosse, tipo, um soldados, né? Bota aí que o professor dele fosse um sargento e ele um soldado. Só que o Old Boy, acho que não seria nem Recruta Zero, porque o Recruta Zero é a questão da preguiça. Mas sabe aquele moleque que sempre tenta fazer as coisas e sempre faz tudo errado? Uhum. E seria ele. E aí você pega ele nessa coisa... Pato Donald, então, cara. Tá. É mais um Pato Donald, então. Mais ou menos essa pegada. E ele sempre faz tudo errado. E, tipo assim, vai desenrolando a história e você vai vendo outras coisas. Eu achei também o final do jogo... Era, acho que deve ter muita gente que deve ter ficado bolado, mas foi tipo um subjetivo assim bom, né? Não sei se o Bull machou também, mas achei o final uma parada que eu não tava esperando. Esperando de jeito nenhum. Mas é bacana. É outro jogo também que vale a pena você ir até o final pela narrativa, né? Pelo enredo. Só vou falar uma coisa aqui, cara. Eu até compartilhei quando eu tava jogando lá no Twitter um screenshot da cena do abraço. Só vou falar isso. É, caraca, vou te falar que foi aí que eu chorei pra caralho, hein, cara. Eu olhei aqui, com a sorte que não tinha ninguém em casa, cara, que já pensou. Tem um GIF aí, você que esteja perto da internet, vai no Google e coloca assim, Tyler the Creator, aí bota Cry. Você vai ver igualzinho o Tyler seu chorando com o olho cheio de lágrimas. Vou mandar pra vocês aqui depois. Cheio de lágrimas, vai ser o caralho, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Muito foda, muito foda. Parabéns, assim. Eu sei que os caras nunca vão, talvez, nunca é muita coisa, né? Mas talvez nunca vão chegar a ouvir esse podcast. Mas parabéns, assim. Tipo, valeu a pena ter feito essa porra, entendeu? Ter segurado esses 10 anos e o caraca. É um jogo muito foda, é muito do caralho. Eu fiz questão de ir lá no Twitter e agradecer os caras, não pessoalmente, né? Mas pelo tweet lá. Quase pessoalmente. Mas é isso que eu tenho pra falar de O Boy, jogue. Na lista, o segundo é Danganronpa V3 Killing Harmony, que é o terceiro jogo na série, que o pessoal até falou, que vai ser uma versão nova, vai apresentar novas as coisas, que já concluímos a história dos anteriores. E na moral, esse jogo não dá pra tu jogar sem jogar os outros, cara, que ele vai perder, não que não vai entender, mas ele é feito pra quem jogou os outros, cara. Ele, e é um bagulho que é foda falar desse jogo sem falar do plot de spoiler, assim, sabe, que ele tem muita parada que é muito fora da realidade, assim, cara. Tipo, eu até soube dos spoilers, do que ia rolar, mas quando eles vão apresentar, cara, é um jeito tão bacana, assim, tipo, tem, que nem eu já expliquei pra vocês que a série tem ideias muito boas, mas ela não sabe executar todas muito bem, né, que acaba sempre caindo naquela coisa de, muito anime, é muita japonesice, que nem os caras geralmente falam, né, mas aí eu acho que eles conseguiram, tipo, executar um bagulho perfeito, assim. Tipo, o jogo meio que trata de Danganronpa, que sempre acabava uma ideia, tipo, é esperança contra o desespero, assim, era um bagulho bem tonto, assim, e nesse, ele consegue, tipo, ele diz, tu chega no final do jogo e vai pensar, vai vir essa ladainha de novo, daí não, ele vira outro, um bagulho muito mais foda, e o jogo ele trabalha bastante com um negócio de mentira, assim, que geralmente sempre tem que mostrar o bagulho, tem essas evidências aqui que vai mostrar isso, esse jogo tu pode mentir, tu pode pegar uma evidência, mudar o que ela significa, e... só mentir assim pros caras, tipo, eu tenho o álibi, que eu vi a pessoa fazendo, tipo, eu vi a pessoa fazendo isso, daí tu pode dizer, não vi a pessoa fazendo isso, sabe? E é um negócio que, pra quem não sabe, o Danganronpa, ele é meio que o Phoenix Wright, que aquele negócio que, ao contrário do Phoenix Wright, ele lembra um pouco, posso dizer, pode ser até que o Battle Royale, né? Não o estilo, PUBG? Solta os estudantes. Não, o PUBG, o Battle Royale lá, o mangá, eu acho que é coreano essa porra, então não é mangá, que é tipo assim, é uma escola onde tem tipo 3 alunos que eles são os, como posso dizer, eles são a pessoa, tipo, a classe definitiva do que eles são especialistas, tipo, a protagonista é a pianista dela, ela é tipo, Ultimate Pianist, que seria a pianista definitiva, sabe, no nível escolar dela, daí são 3 ou 16 alunos numa escola, e é o seguinte... Tem que rolar, pra sair de lá, alguém tem que matar e não ser descoberto depois no tribunal. E daí todo mundo morre, menos a pessoa que assassinou. Mas se descobrirem, essa pessoa que cometeu o assassinato vai ser punida e o resto vai sobreviver. Isso vai rolar até que vai sobreviver. Tipo, vai sobreviver. Pera aí, que tu mutou quando eu... É porque eu fui tossir. Ah, tá. Assim, é o seguinte, então. Só vai sair um, de qualquer jeito. Ou vai ser não. Que matou, ou vai ser o último sobrevivente, é isso? Não, nesse daí a regra... os outros, tipo, como posso dizer, não tinha uma regra específica. Isso aí, o jogo só vai acabar quando sobrar um ou dois. Porque se sobrar dois, alguém vai ter que matar alguém e que sobreviver já sabe que matou, né? Ou o outro se matou. Mas não importa, porque no final pode sobreviver só dois. Uhum. E, cara... E como pode dizer, voltando pro tipo, parte da jogabilidade, eventualmente vai acontecer a morte, assim, depois tu vai ter que fazer a investigação, e o sistema de tribunal é meio que tu tem uma mira, e essa mira tu pode, tipo, a pessoa vai falando, eu vi o fulano no banheiro, daí mostra, tipo, fulano do banheiro em destaque, assim, e tu tem balas da verdade, que seriam os teus argumentos, e tu usa essa, tu pode escolher a bala certa pra dar o tiro no argumento que tá no ar, tipo, contradizer, tipo, que nem eu falei, daí tu pode mudar essa bala da verdade pra virar a bala da mentira, pra dizer a pessoa também, né, e junto disso aí, o jogo também tem essas coisas de uns minigame que, eu acho que esse é um dos defeitos do jogo, que ele não sabe colocar os minigames, sabe, que do nada ele chega, nossa, esse jogo tem minigame, né, daí vamos tacar uns 50 na tua cara, assim, e foda-se, o ritmo da discussão, né? Mas eu não, acho que não tem muito mais a dizer. O que é importante, assim, do jogo é mais spoiler, então não vale a pena. Mas, porra, esse é o jogo comparado aos outros que teve. Foi o primeiro a vir pra consoles e PC direto. E ele já é mais bonito, assim, a arte já tá em HD, tudo, assim. Os gráficos em 3D continuam aquela coisa de PS Vita, né? Que o jogo também saiu pro Vita, então não deve ter se esforçado a fazer algo tão avançado, assim. Também vai poupar um pouco de dinheiro dos caras. Porra, vale muito a pena, assim, quem jogou os outros, porra, com certeza vai jogar esse, que puta que pariu, cara. Ele soube trabalhar muito bem com o que, tipo, a ideia da série. É o melhor, assim, que tu achou da série? Porra, com certeza é melhor, que pra mim ele é o segundo, ele tem um andamento muito bom, assim, só que os casos são meio bosta. Primeiro ele tem um andamento meio cagado, em alguns casos bom, e esse aí, pra mim, ele só teve, tipo, um caso, que é muito... Pensando, não, cara, que bosta, tipo, é o segundo caso, né, tipo, O primeiro caso desse jogo é uma pancada na cara. Eu não vou dar spoiler aqui. Eu posso até dar spoiler pra vocês, né? E vai ter que tirar na edição. Mas, cara, fala não, que eu já tô com vontade de jogar já. Pô, isso que é foda que eu tô dizendo, cara. Que você teria que jogar os primeiros. Eu te entendo. Não, mas é aquele spoiler que eu acho que daria até vontade demais dos caras jogar, né? Mas eu não vou falar. Isso aí. Olha que somos um podcast educadinho hoje, né? A gente que é filhos do MDM, se segurando nos spoilers. Que vergonha, nossos pais não gostariam disso. Nosso pai réu. Mas maneiro de graça. É tipo, quando você fala dele, me lembra um polícia, detetive e ladrão meio que... Polícia, detetive, ladrão. Putz, eu me esqueci de falar que esse jogo tem uma mecânica muito foda que, ao contrário dos outros que eu falei dos minigames, tem um que, quando acontece meio que no tribunal e o pessoal se divide na opinião, eles se separam, assim, né? Tipo, vai acontecer um debate scrum, assim, que cada lado vai apresentar um argumento e vai ter que alinhar os argumentos certos. Tipo, a pessoa vai dizer, o fulano de tal tava no banheiro, né? Daí, tipo, pega um testemunho de alguém e tu vai ter que, tipo, batendo assim pra combinar. E é uma mecânica tão simples, mas, cara, tem uma música tão boa, cara. É incrível. Eu até pedi pra tu colocar na edição, cara. Coloca, Jussara, coloca a música aí que o menino de desgaste tá pedindo. É, vai estar de fundo, provavelmente. Então, pô, mas vale a pena, cara. Pô, vale a pena jogar toda... A série pode ter umas maluquíssimas bosta, assim, uns problemas de ritmo, mas vale a pena, cara. Esse, principalmente por esse, cara. Esse aí é muito... Não, é maneiro. Eu acho que ele, querendo ou não, ele é uma mecânica meio que diferente, né, no de tudo que a gente tem. Quando você fala muito dele, eu lembro daquele lá do... Que tem o Mr. Roboto lá, pro PS4 também. Só até na Plus esse ano de graça. Não, porque assim, mais pela questão de você poder ter probabilidade de fazer várias coisas, entendeu? Só por isso só. Eu com certeza eu acredito que é uma coisa totalmente diferente do... ele é um visual novel, assim, querendo ou não, né? E ele não tem muitas ramificações, não tem tipo, se eu quiser matar alguém, não tem como fazer isso. Os assassinatos vão acontecer de qualquer maneira e vai ser sempre os mesmos. Assim. Não tem como tu evitar que aconteça ou tu querer fazer um, né? Então... Mas entendi. É bacana a história, normal, assim. Recomendo. Parece ser um jogo bom mesmo, cara. Parece ser um jogo bom mesmo. Vou deixar até aqui na listinha da Steam, que eu agora salvo a PC, né? Então já dá pra experimentar. Buma, fala o teu próximo jogo aí. Bora falar de Cuphead. Aê. Aê. Vendido! Xbox 1000 graus! Carteirinha Games! Eu acho engraçado a galera reclamando dele ser exclusivo, sendo que a pessoa pode chegar e jogar ele pelo computador, mas enfim, né? E roda em qualquer torradeira, né? Pois é. Rodou no PC do surfista, cara. Você rodou ali, filho. Roda em qualquer coisa. Você pode jogar. Inclusive, aqui, ó, Breaking News, tá saindo hoje aí que talvez vai ter Cuphead no celular, hein? Não. Isso aí foi cagado. É IGN higienizando. É IGN, mas eu tava vendo aqui outros veículos aqui. Mas enfim. Não, foi barato, vai. Fala, Buma. Então, velho, jogo totalmente feito na mão grande, né? Depois que eu peguei procurei na internet aqueles frames que o cara fez no papel, fiquei perplexo com o nível de desenho do cara. Que pegou toda aquela estética de desenho dos anos 30? Uhum. 30? Certo? Sim. Uhum. Daquele primeiro desenho do Mickey e tal, e porra, velho. Sim, ele emulou muito a arte daquele cara lá que eu vou esquecer o nome agora. Me perdoa, mas o cara que fazia Bat Boop, né? Bat Boop, sim. Nossa, não, na verdade ele pegou um monte de coisa, né, cara? Ele misturou um monte. Xavier e Disney, né? Ele mistura um montão, mas uma das grandes influências pra eles, né? conforme eles disseram, foi esse camarada aí que eu esqueci o nome. Vai ver, eu procuro no Google aqui pra dizer quando o Bulma acabar. E fazia tempo, vou dizer que era assim, difícil pra caralho, como todo mundo tava falando, mas assim, fazia tempo que eu não jogava um jogo assim, que me dava um desafio verdadeiro, sabe? Ele lembra muito o Contra do... É honesto, mas é um jogo, é até mais fácil por causa da estrutura dele, né? Que é tipo um jogo que tu vai enfrentar bosses de várias vezes, assim, né? Tipo, direto tu vai pro chefe, e quanto mais enfrenta o chefe, tu já vai aprendendo, ó, o padrão dele, não é tipo no Contra que tu vai ter que fazer a fase tudo de novo, daí puta que pariu. Sei, mas, porra, cara, uma memória ali já. É um aprendizado que, pô, bem natural, assim, não tem o que dar errado, assim, e o jogo em si já não é difícil, quem é, conhece, ah, já joguei Metal Slug, já joguei Contra, aí o cara já vai ver o Cuphead e não vai ter muitos problemas. É, trilha sonora também, até tinha colocado ali, mas eu lembrei direitinho a música que eu mais gosto do jogo, é a daquela fase Floral Furry, que tem aquela fluzinha no fundo, que toca meio que um samba ali na... Sim, tem até a cuíca, né, cara? Pô, é cuíca, foda, mano. Não, é um bagulho. É um negócio que. Cara, os caras realmente amam esses desenhos, né? Eles foram atrás de tudo, cara. Tu pega. Tem uma dessas fases que chamam de. As fases de Running Gun, né? Que não são fases só com chefes, são fases normais, né? Então. Tem uma que é de uma árvore. Do nada aparece um pica-pau, assim. Tipo, é um pica-pau muito parecido com o pica-pau do desenho, tipo. E o pica-pau em si não é um desenho tão popular lá fora, assim, quando é aqui no Brasil, cara. E, pô, os caras fizeram o trabalho direitinho. Pega a flor lá, que também, que tu falou do Floral Fury, né? A flor fica fazendo, tipo, movimento com a mão, assim. Sim. Aquele movimento com a mão é, tipo, também menção a outro desenho mega antigo, preto e branco ainda, cara. Os caras fizeram o dever de casa e foda, assim. E cada chefe tem uma personalidade, um jeito de funcionar, e todo mundo vai, ah, esse aqui é o meu favorito, porque tal coisa da animação... Que nem, eu tava vendo uma entrevista da IGN, que eles, quando vão pensar no chefe, eles, pelo que parece, eles primeiro pensam meio que nas mecânicas, mais do que, a gente tem esse desenho bacana que a gente vai fazer um chefe. Não, eles pensam, tipo, ah, esse é os conceitos de mecânica, o que, que ele vai fazer, as alterações e as fases dele, né? E aí a gente faz o chefe. Porra, é caprichado pra caralho, cara. Porra, um dos jogos mais bonitos que tu vai ver na vida, provavelmente. Sim, não, é bacana falar isso também, comentar que o jogo, ele... Antes de tudo, antes de falar da questão do conceito do jogo em si, o criador da Batboop é o Max Fletcher, não sei se eu tô falando aqui direitinho, mas uma grande influência pros caras. E o jogo, ainda em processo de desenvolvimento, ele era meio que... Ele era só boss rush, né, cara? A intenção dele... Era só ser boss rush. Você ia lá, você matava um chefe, ia ter um mapinha e tal. Só que a Microsoft viu o potencial que o jogo teria, né? E resolveu investir o dinheiro deles por causa dessa questão de essa exclusividade, que eu não sei se é temporária, acredito que não. Não estão se dando pista que vai sair da questão da Microsoft. Esse foi o milagre da Microsoft, né? Que é um jogo que demorou tanto, eles não cancelaram. Pô, parabéns aí, Microsoft. Sim, ano que teve a rapa lá, meter a faca no Scalebound, mas já foram, até deu uma lida numa entrevista, foram outras coisas também, mas meio que deu uma sobrevida, e pra galera que curte Microsoft, tem, porra, foi um bom presente, entendeu? Apesar de ser um jogo, como o De Graça falou, que é um jogo que rola em qualquer coisa, o jogo é bom, entendeu? Independente de ser fraco, assim, eu não acho ele fraco graficamente, mas ser um jogo que você não precisa de algo muito forte, você pode ter um Xbox One S, X, né? Que você tendo normal, praticamente você não vai sentir diferença nenhuma. Mas, porra, é um jogo bom pra caralho. Eu só de ver o jogo, eu já fiquei, caraca, que vontade. Além de ver o jogo, tudo que ele fez. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tava rolando no Twitter aí um tempo, não sei também quem fez, uma animaçãozinha da galera do Dark Souls em arte do Cuphead. Vocês chegaram a ver isso? Ah, sim, Cup Souls. Sim, que ficou foda. As reações da galera puta quando perdia. Que provavelmente levou alcunha, né? Que hoje, tudo que é difícil, né? É o Dark Souls, né? Daí, nego já pega o Cuphead. Nossa, Cuphead, o Dark Souls dos jogos 2D, né? Que, porra, os caras nunca jogaram um jogo antigo na vida, né? Então, mas daí fizeram a animação lá, que pegando todas os chefes, que é outro jogo, né? Que tem bastante foco em chefes, que seria o Dark Souls. E fizeram na animação em estilo do Cuphead, que é baseado nos jogos, nos desenhos dos anos 30, anos 20, assim. Pô, ficou bem bacana, cara. A gente provavelmente vai colocar o link ali no post, né? Não, ficou bem, bem foda mesmo, inclusive deu maior vontade de jogar, mas um DLCzinho, alguma coisa assim, né, mas, cara, é um jogo puta bacana, puta ideia diferente, pô, o trabalho que os caras tiveram pra fazer a animação, mano, tudo ali. Tipo, assim, o boneco vai ficar subindo e descendo, aquilo dali foi animado. Na mão, pelo amor de Deus, cara. Ele não vai ficar datado. Sim, sabe? Sim, sim. Não fica datado ali, cara. Não tem como ficar. É meio esquisito, né? Você falar algo que é do estilo antigão e você fala, porra, isso não vai ficar datado, mas. O jogo é chuchuzinho, né? É coisa linda de se ver. Todo mundo que viu isso aí, independente de marca, de console ou o que for, ficou com vontade de jogar, entendeu? É, parece algo muito foda, um que tá na lista, assim. Vai ver no comecinho do ano, eu começo a jogar ali, talvez me estressar aqui, talvez eu faça um react meu quebrando teclado, socando TV. Vou falar rapidinho aqui de uma coisa dos chefes. É, da mesma forma que tem referência dos desenhos antigos, tem referência de outros jogos. Não sei se putz, verdade. É, tipo, o sapo, aqueles dois sapos, que é Ryu e Ken ali, praticamente. Sim, sim. Ele é que usa a calça branca dele, faz aquela, até que é a pose do Akuma, que foi pro Ryu também, né? Que ele mete o pezão assim na frente e faz o gesto com a mão também, sabe? E o Ken, ele faz faz os dedinhos, né? Tipo, chamando o cara assim, tipo, hey, come on. Tipo, meio que Terry Bogard, né? Tipo, hey, come on, sabe? É, e outra coisa também é que nem sempre você vai ver todas as fases do chefe. Às vezes você, por exemplo, passou de um chefe, você não viu uma fase que eu vi dele. Você acaba se surpreendendo quando você vai jogar de novo. Digamos, morreu, vai tentar de novo. Daqui a pouco, filha da mãe vira um outro bicho escroto assim e você morre porque você não sabe ainda como passar daquilo. Cara, esse que é o negócio, que é essa, a estrutura do jogo de enfrentar só enfrentar o chefe parece algo que meio caído. Pô, você tem chefe nesse jogo, não sei o quê. Mas, cara, é bagulho pra aprender muito, muito certinho, cara. É, tu vai aprender o bagulho, tu vai entender o chefe. É que nem... eu acho que eu fiquei um tempão naquela Calamaria, que é a sereia, sabe? Sim, sim. Eu fiquei um tempão... Eu não chegava na última fase dela. Daí teve uma vez que eu fui... Eu consegui o rank máximo, assim. E eu, tipo, a última fase eu nem sabia o que ela fazia. E é meio escroto, que ela meio que... Ela vira uma medusa, daí começa a te petrificar. E tu não pode controlar. Mas, cara, eu por alguma sorte da vida, assim, eu não bati em nada. E eu terminei com o rank maior. Deu, caralho, velho, vai se fuder, eu sou bom pra caralho. Passei dela bem rápido, assim, também. Temos um pro player na mesa. Acho massa que quando ela morre, até falei isso lá na Basílica, as cobras do cabelo dela começam a tocar violino enquanto ela afunda. Ah, sim. Falando de chefes, aquele pássaro que ele é meio que um pássaro dentro daquelas gaiolas de cuco, sabe? Daí tu enfrenta ele, daí tipo, tem uma hora que tu mata, daí ele caiu. Ah, morreu esse filho da puta, né? Daí do nada vinha uns passarinhos levando ele numa maca, cara. Daí tu fica, caralho, bicho. E jogando sal nele. Sim, já jogando. Quando ele morre, já começa a jogar sal, né? Tipo, já morreu esse aí. Pô, os caras pegaram muito bem esse espírito de desenho animado de antigamente, que era todo. Que era, não era todo errado, assim, mas ele tinha já um humor bem. Como posso dizer? Não, esse desenho era pra adulto, né? Na verdade. Uhum. criança via e achava graça, mas era pra adulto mesmo. É, isso acontece ainda nos dias de hoje, horas de aventura aí, mundo de game. Você vê que. É porque é complicado, né, cara? Rapidinho, só pra falar sobre isso, o desenho, ele é feito por adultos pra criança. Então, tipo assim, não tem como o adulto não jogar um pouco da influência dele da vida adulta ali na coisa, ele fazer algo totalmente infantil, né? Por isso que muitas vezes a gente pega isso aí e hoje em dia já se tem até esse gênero de desenho pra adultos, né? Tipo, Simpsons, Family Guy e assim vai em diante, né? Mas foda-se o papo, né? Desenho, né? É videogames. Só aí, rapidinho, quem quiser passar raiva, assista o vídeo do cara tentando subir a plataforma no tutorial do jogo. Ah, é um jornalista lá no evento que ele não consegue, tipo, dar um pulo e um dash, que é basicamente apertar o X e o triângulo ao mesmo, tipo, apertar o X e o triângulo pra dar o dash, né? Ele não consegue, ele fica, tipo, uns 5 minutos batendo na parede, porque, não sei, ele regrediu mentalmente 30 anos da vida. Loucura! Que isso, cara? Caralho, que crítico. Não, dá raiva, cara. Dá agonia esse vídeo. Não, mas porque o cara é um bom jornalista, pô. Sabe tudo de game. Então, eu vou falar o meu. Eu tô sendo babaca, tô trazendo dois jogos do ano passado pra pra hoje, mas enfim, foda-se, joguei, tava sem uma placa de vídeo decente, quando eu instalei o Old Boy nem tanto, mas este eu fiz questão de jogar, até porque no lançamento ele tava muito cagado com as placas Nvidia, e agora já dá pra jogar redondinho, que é o Batman Arkham Knight, o polêmico aí, polêmica, é bom, é ruim, é Batman, não é Batman, o Batman ele tava passando por um problemão antes desse, né, porque saiu lá o acho que é Arkham Origins, né, que não é feito pela Rocksteady, se não me engano, que é a que tava trabalhando com os jogos da série Arkham, e, cara, o Arkham Origins não é um jogo ruim, mas você sente falta, entendeu? Tá faltando meio que... é foda, né? Parece que falta a alma do jogo ali. E eu joguei ele e, porra, achei, pô, caraca, tá mais ou menos e tal. E depois a Warner acabou se ajeitando com a Rocksteady pra fazer esse Arkham Knight aí, que gerou muita polêmica, teve muita gente que não gostou, teve gente que gostou. Eu vou falar aqui minha opinião. Eu acho que da série A, ele é o melhor, assim, em questão de mecânicas, não é meu favorito. Mas mesmo assim, ele é o melhor, ele tem muita coisa foda. Mas esse Batman, ele sofre com um problema que de vez em quando até os filmes do Batman sofrem, né? Que é a questão do Coringa. O Coringa, praticamente, o Coringa, ele anda ali junto com o Batman. Ainda mais nessa porra de filme, de videogames, parece que um tem que andar do lado do outro de mãozinha dada pra fazer a história andar. Inclusive, quando eu fui ver no cinema o filme lá do Bane baixinho, do Nolan lá, eu senti maior falta de, tipo, ter uma cena onde explode a prisão e aparece o Coringa, alguma coisa, porque, caralho, o tanto de impacto que ele tinha gerado na outra história. E agora meio que o cara virou um pano em branco, né? Uma coisa que tipo, parece que o cara nem existiu. É esquisito. Mas, enfim, voltando ao termo do jogo. E o jogo, querendo ou não, vale dar spoiler, vale não dar spoiler. Já tem mó tempão, gente. Tem o Coringa no jogo ali, de certa forma, não vou te dizer qual, que aí também tiraria a graça. E o jogo ainda tenta se sustentar um pouquinho nisso. Eu acho que o jogo faz bem. Eu acho que o jogo ele faz todo bem esse conceito, porque eu acho que ele pega ali o Coringa no conceito do que realmente é a batalha dele com o Batman. Não é questão muito de porrada, mas mais psicológica. E, porra, eu achei muito bacana, cara. Foda que ele entra também nesse mérito de jogos assim, que você joga muito tempo, tem muita evoluçãozinha. Eu comprei a versão completa do jogo. Eu não sei se na época que pra zerar você ter o final certinho, você precisava comprar algumas DLCs, parece que sim. Eu até comentei isso uma vez com quem ou, posso aqui falando uma besteira. Cara, mas eu acho ele muito redondinho. E um dos problemas que a galera achava também, que eu não achei um problemão tão grande assim, é o bate-carrinho lá, né? Bate-carrinho. É, o bate-carrinho. O veículo do Batman, que a galera tava, porra, não sei o que e tal, mas, cara... Bate-móvel, meu irmão. Eu acho que a ideia foi bem utilizada, porque se você parar pra pensar, o Batmóvel, ele vem tentando trazer um pouco de coisa nova na fórmula que já tinham usado 3 vezes seguidas, né, cara? Que é a questão de você estar no Batman com a cidade e usar o gancho, não sei o quê. No começo, o carro é muito necessário. Depois, pro meio do jogo, pro fim, você não tem tanta necessidade de ficar usando ele assim. Mas, cara, eu achei bacana. E até eu, que não sou muito fã desses jogos que mistura veículo com pancada, eu achei assim bem utilizado, entendeu? Bem utilizado. É um jogo bacana. Eu não sei se tem mais alguém aqui, sem ser eu, que curte esses jogos do Batman dessa série Arkham. Acho que é só eu, né? Eu joguei os outros 3. Só não joguei o Arkham Knight, porque meu PC é um PC comum, né? Não era um supercomputador da NASA. E não tem um Play 4 nem um Xbox, então... Mas os outros são muito bons, eu gosto bastante, sim. Sim, sim. Até do Origins, que a galera não gosta, eu achei bacana. Tem o Blackgate também lá, né, que tem pra PC, tem pra 3DS, tem pro... Eu só tenho um problema que... conceitual, assim, desse jogo. Porque, tipo... conceitual não, é meio... eu acho bizarro, porque eles botam 1 milhão de sidequests. Aí, charada, né? Puta, charada. E o jogo, e a história do jogo se passa em uma noite. Fico bolado com isso, cara. Não tem como fazer tudo em uma noite. Tá, a gente já teve essa discussão maluca. Eu sei, mas não, enfim... Vai, deu um preparo pro cara, o cara faz. Ele para tempo, né? Enfim, esse é um problema idiota. Não é nada, nenhum demérito do jogo. Eu fico meio pensando nesse bem. O Arkham Knight eu joguei aqui, mas joguei chorando sangue ele aqui, porque o bicho é pesado. Sim, sim. Cara, isso aí, que ele não é tão... é engraçado. Ah, ele foi mal otimizado pro PC. Sim. Lembra que deu alta treta na época que lançaram, sim, o jogo, tiveram que fazer... deu devolução em massa, que o Steam tinha implementado o sistema de refund, né? Não lembro do termo em português. E os caras tomaram no cu, né? Porque... Cara, isso aí foi um problema, porque na época eu acho que já tinha 1080. Pô, tu imagina você com uma placa de 3.000, 4.000 reais e o jogo não rodar bem, não, cara. Poder rodar, né? É, não, cara, isso, não... Eu lembro que... Isso que é foda. Eu lembro quando saiu Arkham City, que mostrou até, ó, a gente tem a mulher gato, e mostrava que tinha física em cada célula de dinheiro, assim. Cédula. Uhum. Cédula de dinheiro. Tipo, ah, ela dava uma porrada assim, tinha uma nota no meio, daí ela... o dinheiro ia acompanhando, assim, ia, tipo, grudar na roupa dela. Tipo, caralho, que massa, né? Tipo, os caras faziam bagulho pro PC bem feito. Daí me chega nisso... Acho que, na verdade, eles fizeram o Arkham Knight, eles fizeram pra console, é o Warner Bros, tinha um estúdio pra fazer o bagulho pra PC, tanto que ele fez a primeira versão do Mortal Kombat X, que também é conhecida por ser mal otimizada demais o PC, e fudeu, mas... É, prejudicou bastante, né, pra popularidade desse jogo. Ele tem uns glitches bizarros. Eu acho que até cheguei a mandar foto pra vocês, de vez em quando vai bater nos inimigos perto de uma parede. Aí, porra, o inimigo se funde com a parede, fica meio que o homem elástico lá, né, o homem borracha. E ele tem umas paradinhas dessas, mas eu acho que não consegue estragar tanto o jogo assim, porque eu peguei isso uma vez ou outra, apesar de ser um negócio assim muito bizonhão, eu peguei isso uma vez ou outra e não tive... Tanto essa coisa que a galera... Imagina quem comprou na época deve ter ficado puto e ficou puto com razão. Eu não tenho realmente pedido seu dinheiro de volta, é sacanagem. Eu acompanhei também essa treta aí que o desgraçado tá falando. Fizeram, a Warner deu mole. É um jogo bacana pra quem gosta do Batman pra cacete. Cara, é cheio de referência. Pra vocês terem a ideia, quem é que curte o Cavaleiro das Pedras aí, Cavaleiro das Trevas, e quem curte a Piada Mortal, mano... É um prato cheio. Inclusive, tem o Coringa cantando, hein? Não vou aqui spoiler a música nem nada. Mas tem uma parte que o Coringa está cantando. Entendeu? O Coringa está cantando. Tem uma... Cantando esse, Fera da Fruta, hein? Porra, já pensou? Pô, editor, vai fuder, Jussara, mas coloca aí o Feirinha da Fruta aí no fundo aí. Pô, se tocasse isso, você ia ficar muito feliz, cara. Ia ser 10/10. Mas, tipo, tem o Coringa cantando. Tem uma galeria imensa de vilões, cara, pelo... ser o jogo da nova geração e hoje tem muito mais capacidade de como da época que a série Arkham começou. Pô, você tem vilão pra caralho. Cara, você tem cenas assim que parecem ser tiradas assim, do quadrinho, entendeu? Foi um negócio que eu falava assim, caralho, porra, parada maneira, entendeu? Um negócio que nos filmes, na época, os caras estavam errando. Estão errando até hoje, né? Os caras não conseguem passar essa porra num filme, não sei o quê. E aqui no jogo, o cara tá passando com perfeição. A dublagem, mano, a dublagem desse jogo. Eu não joguei o jogo na dublagem BR, porque desde do Arkham Asylum lá, eu jogava muito no americano, então ficou aquela coisa. E o cara que dubla ele no americano é foda. O maluco aqui, que eu não vou lembrar aqui o nome aqui, que praticamente pra mim, ele fala muito do Massachusetts, eu acho maneiro, mas esse cara realmente é o Batman, filho. Ele fala, tu já fica assim, caralho. É o Batman. É o Kevin Conroy. É, o Kevin Conroy. E porra, e do Coringa, a gente já sabe, né, que é o nosso queridíssimo Mark Hamill, então... A Warner, nesse ponto aí, ela faz um trabalho maneiro. Pode ser que ela deu esses moles aí, como eu falei, nas dublagens agora do ano de 2017. Mas a dublagem, eu acho que PTBR desse jogo também tá legal. Puta, cara, você gosta de quadrinhos, especialmente do Batman, pode jogar que você vai ter um bom jogo. Cara, eu tenho meus problemas também dessa porra de você ter 1 milhão de habilidades, você desbloquear lá 1 milhão de habilidades e toda essa sacanagemzinha e tal, mas... Eu acho que ali, a raiz do jogo, a história, acho que se manteve boa, entendeu? A galera reclamou muito também do Espantalho, seu vilão. Eu concordo, em termos assim, foi porque o Espantalho nos outros jogos antigos, ele tinha uma escala assim, de terror foda, né? Porque ele praticamente era o lado sombrio dos jogos. E nesse aí, você pega ele meio com um vilão, tira um pouquinho da mágica, né, que se tinha nos outros. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo foda, eu acho que é o melhor dos jogos do Arkham, assim, pela questão de você ter mecânicas melhores, gráficos melhores e tudo mais. Não é, como eu falei, não é meu favorito, mas é um jogo que, se você não jogou, você com certeza tinha que dar uma experimentada, cara, nisso aí. Deve estar baratinho agora, eu peguei ele por preço de banana, e a versão completa. O dele, mas pra mim o melhor ainda é o Arkham. Do caralho, esse é meu favorito também. Eu acho que eu prefiro o Asylum. É do contra. Não, é porque o Arkham... Eu até entendo ele gostar do Azan. Não, eu também compreendo, assim. É porque os três, assim, eu acho que essa trinca desses três jogos aqui, já falei pra caralho pra não me estender mais, os três jogos são muito bons, cara. Os três jogos, assim, são muito bons de verdade, entendeu? São quatro, né? Faz desconsidera no Origins? Ah, cara, eu desconsidero. Eu desconsidero. Sabe por quê, Cat? Você fala essa parada do uma noite e resolver a porra toda. Mano, como é que o Batman mais novo tá com a armadura mais foda do que quando ele já é mais velhaco, entendeu? Eu nunca entendi. Cara, enfim. Não, mas isso só pra me explicar por que eu prefiro o Asylum. Como vocês sabem, já falei aqui, eu prefiro jogos mais tipo, focados em história, assim, que. E quando tem muita side quest, eu geralmente não faço elas. Então o Arkham City, ele tem bastante disso, né? Te incentiva a ir pra outros lugares e fazer outras coisas e sem seguir a história. Mais linearzinho, assim, mas que tenha um pouquinho. Seja um pouquinho de leve aberto lá no Asilo. O Arkham, ele é mais um pouquinho mais linear, assim. Cara, eu acho que eu iria preferir o Asylum. Acho que o que me deixou muito, muito... Não deixou bolado, mas, tipo, meio que me desligou um pouco é o final do Asylum, cara. Acho que aquele final tão, tão galhofão. E nem ele realmente, até o final, lembrou até um pouco de quadrinho. Mas, pô, o jogo tava tão na levada tão, tão mais séria, entendeu? Um bagulho tão, tão pesadão, tão soturno. E quando chegou naquele final, puta que pariu. Já o City, não. Eu acho que do começo ao fim ele tem uma história muito redondinha, cara. Muito redondinha mesmo. Pra mim é uma das histórias clássicas do Batman já. Mesmo não sendo em quadrinhos. E desgraça, eu tô sentindo que você tá querendo falar de mais um aí, entendeu? Eu acho que teu coração nipônico tá batendo mais forte. E você está certo, meu camarada. Caralho. Nossa, nada ensaiado não, isso aí, foi super natural. Mas falando sério aqui, eu ia falar 3, 2, 1, ia falar o terceiro, o segundo, e ia não ia falar o primeiro, pô. Então, aí, o primeiro é o Persona 5, que o grande, aguardadíssimo Persona, que tanto fizemos um cast de JRPG só por causa do hype do jogo, né? E finalmente chegou, e por mais que ele tenha dado uns certos vacilos, assim, eu acho que nego reclama até demais do jogo, assim, que ele dá umas pisadas na bola, principalmente pra parte final, no geral ele é um puta jogo legal, cara. Não tem dizer, tipo, não é só parte estética e essas besteirinhas de, ai, você pode ser um estudante japonês que fica falando com as waifu, seu otaku fedido. É, sim, cara, fazer o quê? É legal, cara. Pô, o jogo é foda, pô, pelo amor de Deus, o jogo é maneiro pra caralho, só tenho 20 horas e toda vez que eu olho PS3 eu só lembro só dele. Só tenho 20 horas e não saí do primeiro castelo, cara. E não saí do primeiro castelo pra você ver meu nível de inutilidade no Persona. Não, mano, tipo, agora falando assim do jogo, que ele introduziu essa negócio de, ah, você vai ser o ladrão fantasma, né, que vai ter que invadir... Ladrão de corações, você é quase um... É, o ladrão... Reginaldo Rossi. Pois é, né, o ladrão fantasma de corações que tem que entrar nesse metamundo aí, onde tem uma representação física, tipo, de uma pessoa que é muito babaca, assim. É que nem o primeiro chefe é o... Como é que é? O professor de educação física da escola, que ele abusa dos alunos, tanto caralho, sexualmente quanto... Da porrada. Mentalmente, é. É, e tipo, todo mundo defende o cara porque, graças a esse maluco, a escola tem um time foda de. Acho que é de vôlei, sei lá, agora não lembro. É vôlei, sim, daí... Camuxida. Aí, ó, minhas 20 horas valeram. É, o Camuxida, como diria a dublagem americana. Esse cara se considera tipo o rei da escola, daí nesse mundo, nesse metamundo aí, existe. A escola se torna um castelo e ele é o rei da parada. Daí tu vai ter que invadir esse castelo e roubar o coração, que é uma representação lá de alguma coisa que eu acho que não... eu não vou falar, né, que é spoiler, então... Mas, cara, é tipo, é uma ideia bem qualquer coisa, mas é um outro problema no jogo, que tem esse sistema de maduro que nem eu falei, que, porra, o professor que abusa dos alunos, né, se acha um fodão, ele tem esses temas maduros, mas o problema é que o jogo não... Ele é maduro, mas também ele é muito bobinho, assim, cara. Principalmente lá pro final, sabe? Que o jogo todo tem esse questionamento de, ah, que eles não são exatamente heróis, né? Eles são meio que anti-heróis, né? Que ao eles fazerem o bagulho de roubar o coração, a pessoa vai se arrepender de todos os atos ruins dela, tipo, toda coisa corrupta que ela faz e vai confessar. É meio que uma lavagem cerebral, mas o jogo não se aprofunda muito nisso. Mas de qualquer forma, tudo que eu queria, tipo, de Shin Megami Tensei, que nem eu falo, que os personas antigos, eles são mapas, os antigos, quer dizer, o 3, o 3 e o 4, eles são mapas aleatórios, né? Então é meio porra tu ficar explorando, desde aí são mapas fixos. É tipo, ah, tem um castelo, assim, do cara, e é um mapa fixo, com atalhos, tudo bem direitinho. E entrando na temática de ladrão, né? Tu é meio que tem que ficar se esgueirando pelos lugares e tentando pegar os inimigos pelas costas, assim. Fora que toda essa parte visual do jogo é muito bem feita, né? Porra, o jogo é caralho, mano. É tudo, cara. E tipo assim, eu nunca tinha visto uma parada assim. Até a tela de start, quando tá perto do start, puta que pariu, mano. É sacanagem, cara. É sacanagem. É, tipo, é um negócio. Só a parte do start parece o carinha, né? Colocando a mão e daí um monte de linhas, assim, tudo preto e branco. E é um bagulho muito estiloso, cara. Sim. Tu vê que nessa parte de arte aí, o jogo. Eu acho que é um do da minha opinião, não sei se tava competindo com o Cuphead, mas eu pensei logo dele quando você falou lá de o prêmio lá do TGA envolvendo sim, arte. Sim, sim. Direção de arte, né? É um jogo com um gráfico bem simples, né? Não tem nada de top assim nele, mas o que eles conseguem fazer de bom é, como posso dizer, é um negócio de direção de arte, né? Um bagulho criativo, aquele os tipo a primeira fase é um castelo assim, daí é um castelo, tipo, eu vejo um bagulho bem simples, mas como ele é colocado e... Ah, os caras te detectam, tipo, fica tudo escuro, cai uma luz em cima de ti. É um bagulho que é até um pouco meio desenho animado, né? Uhum. Lembra um pouco do Lupin, o Lupin III, né? Que é um negócio que é outro meio que ladrão fantasma, assim, que uma adaptação pra, de anime desse personagem, era um bagulho bem mais cômico. E parece que é meio uma mistura, né, nesse jogo e, cara, casou perfeitamente, assim. Eu recomendo pra até quem não gosta de JRPG, assim, jogar. Ele tem um sistema mais complicado que comparado aos outros personagens que tu tem que falar diretamente com os demônios, né? Que é algo que vem de Shin Megami Tensei, que tiraram do Persona não sei porquê, mas voltou agora. Tu pode falar, tirar um papo com os demônios, né? É que pra quem não sabe, o Shin Megami Tensei é o Pokémon do diabo, né? Que, em vez de... só melhora, né? Eu tenho um monte de artigo falando essas coisas, gente, no podcast, se quiser dar uma olhada lá. É, os demônios digitais, é exatamente isso. E, porra, cara, não sei, eu não queria aprofundar mais, que nem o Danganronpa, cara, vai entrar em termos de spoiler, mas, cara, pô, vamos ser sinceros, eu vou falar que eu vou dar meu ponto de vista, eu que não sou um fãzão de JRPG, né? Nem essa coisa toda. São poucos os que eu consigo gostar. Mas, cara, pelo amor de Deus, esse jogo é muito foda, cara. Se você não viu no YouTube, se você tá curioso... Se você tem um PS3, cara, tem esse jogo pra PS3. Não precisa ter um console dessa geração, tem esse jogo pra PS3. Era um jogo que eu queria muito que saísse no PC, que eu acho que ia abraçar muito mais gente. Mas, enfim, pelo menos agora não é a hora. Pô, cara, joga. É muito bacana. Se você... Ah, caraca, o RPG... Cara, você vai gostar pela música... pelo estilo, pelo jeito que o jogo é feito, de graça falou, não cheguei até o final, mas até onde eu tava indo lá, o primeiro castelo, a história tava num ritmo muito bom, entendeu? Tava num ritmo muito bom, a história tava interessante, eu tava com vontade de jogar mais, fora que esse ano foi jogo pra caralho, eu ainda tava com o jogo atrasado, enfim, me embananei, mas é um jogo, caralho, muito foda, até hoje eu tenho a Last Surprise na minha cabeça, entendeu? Eu não consigo esquecer dessa música. Só uma questão, uma pergunta, quantos castelos tem? Bom, não sei se é adequado falar isso, e eu não lembro. Tá. É, porque uma parada que o De Graça tá... São 7 ou 8, cara. É, porque o que acontece, nossa. O negócio que o De Graça tá falando que, tipo, vamos supor, a questão do Kamoshida lá, o... Não é castelo, é palácio agora, que ele meio que, tipo, só o primeiro é castelo, depois vai, tipo, mudando as localizações, assim. É, porque o Kamoshida aí, que a gente fala, porque isso aí já tava até nas primeiras... gameplays, inclusive esse jogo teve uma treta, né? Isso, podia ter gameplay, da história e tal, mas a gente tá falando aqui, não, e mesmo assim, divulgou o básico, tem mais desse enredo no jogo, mas conforme você for falando, se eu te falasse aqui os tipos de inimigos que vão vir depois, aí te entrega, até uma parte gostosa do jogo, você vê as pessoas, porque tem gente que você não imagina que seria um vilão e acaba depois vai ser. É, que nem eu falei que tem esse negócio do metamundo, tipo, ah, tu vai ver, ah, esse cara aí que apresentou na história, daí tu vê, putz, ele é um cuzão daí. Eles vão ter que descobrir uma palavra-chave de o que, que essa pessoa... como ela se pensa, né? Que nem, ah, ele se pensa como um rei de um castelo. Daí, por um outro cara, daí ele se pensa, tipo, pô, o que, que ele acha que ele é, né? Tipo, sei lá, ele é um mega imperador, assim? Tipo, um cara. É meio que questão de ego, né, cara? Eu achei muito maneiro, já li um pouquinho já sobre questão de psicologia, e esse jogo tem muito, cara. É meio que o alter ego dele ali, né? O cara, a questão do Kamoshida. Assim, o cara é o rei todos, que tem um holofote virado pra ele, né? Que é o sonho dele, né? Que o cara era um puta jogador foda antes de virar treinador, né? Que conseguiu levar, como o De Graça falou, a escola, ganhar um campeonato e tal. E, cara, a parada assim, mano, ele trata de suicídio. Puta que pariu, de a menina tentar se suicidar. É foda. É isso que eu falei aqui. O jogo tem uns sistemas mais maduros, assim, mas ele é meio... Ele às vezes é bobinho demais, assim. Eu esperava um pouco mais, considerando principalmente que eles fizeram o Catherine, né? Que é um jogo bem mais maduro, assim. Mas fazer o quê? Ele continua um jogo bem legal, tipo, aquela parte de que eu falei de Xuxolink, de tu falar com os amiguinhos, criar amizade. Ele ficou bem melhor, assim, nesse jogo, que tem, tipo, muitas mecânicas novas, assim, tem, tipo, tu deixar de falar com o pessoal, tu vai, basicamente, perder um monte de coisa legal, assim, da jogabilidade mesmo. E eu acho que, de todo o elenco, assim, de personagens dos três Persona que tem essas mecânicas, esse é o tem os melhores, assim, tipo, eu acho... Porra, cara, o Digas tá me legais, lembrando... Né? Tipo, toda vez que, tipo, eu... Falou com esse maluquinho daí, pô, que legal esse cara. Nem que a história dele fosse meio caída, assim. Mas daí, tipo, tu vai descobrindo que tem uma... Que a pessoa é legal, assim. Tem, tipo, um maluco que é o... Que chamam que é um político que fica fazendo discurso o dia inteiro. Nem dia inteiro, não. Tipo, às noites, assim. E tu pode ter uma amizade com ele. Pensa, pô, esse velho gordo chato pra caralho aí, vou falar com ele, né? E, tipo, não, cara, tem uma história... Que, tipo, ele era um político desonesto, não sei o que, ele quer mudar e, porra, cara, acaba virando. Tem histórias muito boas nessas de... Não, eu ia falar que essas partes, assim, minimalistas do jogo são foda, né? Falando aqui pra pagar de foda ou não, mas, tipo, você vai lá, pô, senti prazer de fazer café, cara. Cara, eu senti prazer de ir trabalhar, cara, de pegar o metrô e trabalhar, meu irmão. E vai lendo um livro. É um negócio, né? O jogo vira o teu mundinho, né, cara? Que, tipo, nossa, sim. Tu vira o estudante japonês lá que de estudar, tentar não dormir na aula e ter que equilibrar com a tua rotina de ser o ladrão, como é que é, o ladrão aí, fantasma, né? Caralho, cara, isso... Tu tem que equilibrar isso pra conseguir, tipo, notas boas, ter um emprego, ter dinheiro, porque também vai precisar comprar as armas no... e outras coisas pra invadir. Pô, é muito legal, cara, na moral. Sim, jogo, vamos tomar aquele momento do locador que a gente solta os cachorros aqui, faz querendo a Maria Braga, passa por debaixo da mesa e começa a xingar. Mano, o jogo é foda pra caralho. Essa questão do que o Desgraça comentou de você fazer os trabalhos e não sei o que, de você fazer os trabalhos como se fosse até macumba, né? Mas de você ir trabalhar e tudo mais, acontece de vez em quando você tem encontros aleatórios com os caras da tua parte lá, né? Não sei se seria isso o nome no Persona. E, cara, isso é muito bacana. Várias vezes eu fui pego de surpresa de indo fazer alguma coisa aleatória e, pô, tava lá a menininha. E, tipo, não, o que, que você tá fazendo aqui? Aí você troca uma ideia. Cara, eu acho muito foda. Eu não sou esse fã de ficar lendo trozolhões de conversas e tal. Mas eu acho que no Persona isso foi tão bem aninhadinho, entendeu? Que você não fica conversando de 10 horas com a pessoa. Você tem uma conversa ali, você se entera um pouco. E, mano, você sente falta depois de falar com eles. É um negócio muito... Como eu tava falando do Zelda. É uma parada que eu acho que só o japonês... Só é foda, né? Mas ele consegue fazer com excelência. Porque é um nível de detalhe assustador, né, cara? É assustador. Você conversa com um cara que toma conta de você pra fazer essa questão do café. E o cara vai trocando ideia. Se você estiver ali dentro do barzinho dele... Eu não diria nem o nome. Diria de café também, né? Se estiver ali dentro da loja de café dele... Você conversa com a galera que tá tomando café... Você conversa com a médica e fica trocando altos papos com ela, você mente pra ela, o que aconteceu? Cara, é muito foda, mano. E também entrando em detalhes, assim, você pode pegar a sua médica, a médica e a professora também. Isso aí é... Não, cara, parabéns, esse jogo ele realizou o sonho de muitas pessoas, cara, parabéns. Olha só, eu não sabia dessa, vou me esforçar quando voltar a jogar pra... Mas é muito foda, cara, se você não jogou, jogue. Eu acho só que a PSN, por ser esse tipo de jogo que a galera gosta muito, de vez em quando bota o preço muito lá no alto, se não me engano saiu uma versão... Não. Esse jogo aqui no Brasil, se é absurdo, tu procurar físico, tu tomou no cu, porque ele não baixa de preço, cara. Sim, é que nem o Nier. Ele teve uma queda agora com essa promoção da TGA aí, né, lá na PSN, mas de qualquer jeito, assim, você acha ele ainda muito caro. Cara, eu vou te falar, nenhum jogo, na minha opinião, vale essa 200 pila aqui de vez em quando a gente paga, 250 pila. Mas se achar ele por 150 pra baixo, cai dentro e tudo mais. Você já tá no hype, compra, cara. Gasta teu dinheiro, o dinheiro é teu, vai lá e compra essa porra porque o jogo é bom. Mas se você puder segurar um pouco e tiver uma promoção, pode investir teus temas aí que você tá num bom caminho. Num bom caminho. E é isso aí. E é isso. Vamos lá? E as rapidinhas, indicações rapidinhas. Começando as menções bem rosas. Nossa. Menções honrosas. Começando aí pelo Cat. Tá, então, vai ser só nome sem comentário nenhum de ninguém? Pode ser só nome, que nem a gente fez da primeira vez do podcast editado lá que a gente soltou tá. A hoje, e saiu correndo. Tá. Então, menções honrosas aí do ano. O Xenoblade Chronicles 2, que eu acabei de zerar e é muito bom. O Mario mais Rabbids, que é excelente também. Steam World Dig 2 e Splatoon 2 e Doki Doki Literature Club. Literature. Cara, não acredito nisso. Vai, não pode comentar. Caralho. Ô Buma, tá preparada? Pode ir? Tô aqui. Então vai. Bom, vamos lá. Vai! Uncharted 1, que eu zerei finalmente. Isso é foda. Muito bom. E só vou falar mais um aqui, o jogo da múmia, que eu acabei de descobrir aqui, muito foda. Descobriu, já virou o favorito. Que aleatório. Cara, eu vou mandar o link aí pra vocês, é muito legal. Esse jogo é da WayForward lá, que fez o Shantae e tal. Ah, coisa, então tipo, deve ser bom, hein. É com certeza melhor que o filme, cara. É só pra esclarecer, é o jogo do filme desse A Múmia do Tom Cruise, tá? Sim. Nossa, e eles fizeram um nome... eles fizeram Metroidvania 2D. Sei lá. O link aí. Isso. Caralho. Pior é que eu ouvi falar muito bem desse jogo, cara. Sim. Com certeza deve ser bom, né, cara? Bom, mas continua aí. Vai tu. O Buma não terminou. Não. Ah, tem mais Buma? Eu falei. Eu tava pedindo aqui que é tipo o jogo do Wolverine, que é melhor que o filme, só isso. Vai de graça. Putz, deixa eu até pegar aqui o top 10. Pegar do 10 pro 1 aqui, que seria o Metroid Samus Returns, que é um jogo muito bom, assim. Conseguiu introduzir uma coisa nova pra série nos combates e voltou com o espírito de Metroid, né? Que tanto o pessoal clamava. O Gravity Rush 2, que eu já falei um pouco ali antes, que também é um jogo bem bacana. Resident Evil 7, que é um jogo muito bom, mas tem alguns probleminhas básicos assim, mas é divertido. Pô, no começo do ano a gente ficou falando sempre dessa bosta. Deixa eu ver, o A Hat in Time, que é um jogo de plataforma. Pra quem não tem o Mario aí no Switch, eu acho que eu recomendo, e pra quem tem também, porque é um jogo muito bacana, assim, bem carismático. Tem um review na revista locadora. O quinto ficou o Nier, que é... Eu já também tenho um review lá, que é um puta jogo foda, assim, tipo, ele não pode ser o bagulho de combate mais foda, assim, da Platinum, mas ele tem uma história muito bem feita, assim, que nem eu falei, que é um negócio que só pode ser feito em videogame, assim, de contar por várias perspectivas e como isso afeta o jogador. O quarto ficou Yakuza Zero, que eu também já falei num cast anterior lá, que é sensacional, assim. Resto foi o que eu já falei. Tá sentindo falta do Yakuza. Então, sobrou pra mim, primeiro, que a gente nem comentou, Sonic Mania, puta, que jogo... Ah, que delícia jogar Sonic Mania, cara, que jogo bom. Ainda seguindo nos rapidinhos... Nioh, jogo que eu tô jogando agora, no finalzinho, jogo muito bacana, acho que vale a pena também, vira e mexe ele tá baratinho. Tekken 7, cara, a gente não comentou também, Tekken 7 é um... Sim, verdade, né? É, um jogo excelente de luta, eu acho que meu jogo de luta desse ano, tenho ele em Justice, mas prefiro Tekken 7. E, porra, vou falar de um jogo que me pegou muito de surpresa e acabou que eu vou comentar ele mais, talvez nas férias aí, nos drops aí, que é o Wolfenstein 2, cara, The New Colossus. Puta que pariu, cara, que jogo também que te leva pela narrativa e... Pô, fiquei empolgado pra caralho. Muito foda. No final desse jogo eu tava com o meu coração assim, caralho, bem o terceiro, que eu não posso nem esperar. E olha que eu nem joguei um, hein? Pois é, isso que eu ia perguntar. É porque tem, no comecinho tem um, ele te diz um pouquinho da história que aconteceu nos outros, mas a história do 2, mesmo sozinha, eu acho que ela leva bem, entendeu? Então é isso. Será que a gente esqueceu alguma coisa? Com certeza a gente esqueceu, com né? Com certeza. Mas agora é só a parte, ouvinte. Coloque lá o que a gente esqueceu ou o que talvez você queira falar um pouquinho. Pode colocar lá nos comentários de final de ano. A gente vai ler? Talvez, não sei. Mas bom, coloca lá. Eu leio todos os comentários. Ah, eu leio. Não, a gente vai ler, mas se a gente vai ler aqui é outra coisa. Mas você poderia mandar um e-mail muito bem, que a gente... E-mails são bem cheirosos, assim, a gente gosta deles, então... São, chegam perfumados, né? Perfume da Inodê que viu o e-mail. Opa, vou ter que cortar essa parte. Mas... mande... Tretinha! Mande o e-mail, então deixa aí nos comentários teu joguinho que talvez a gente esqueceu e a gente não falou aqui. Aí vocês nem falaram pra caramba de Nier. Pode dar uns porra e colocar lá. Aí vocês não falaram de PUBG, a gente não jogou, manda pra mim. Entendeu? Me dá de presente. Entendeu? Mas... Acho que é isso, né, gente? Boas festas de final de ano pra vocês, tudo de bom, comam bastante pernil, pudim, arroz com passas, pode cair dentro do arroz com passas. É... E é isso, acabou, tchau, tchau, até o ano que vem. Falou! Eu não sei se sai esse ano esse podcast, eu tô falando pro ano que vem. Não sei. Vamos ver. Tchau. A rally from the plane, that's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's telling what's not to be told. I need the mask. I'm a shapeshifter at this masquerade, heart in both face and mind. Pô, a gente não vai cantar, a gente tem que cantar. Toca a música Simone? Não, é que assim, hoje é o novo dia do novo tempo. Nossa, não, estamos sendo patrocinados pela Globo, pelos irmãos Marinho. Tem outra música de Réveillon, cara? Cara, tem algum jogo de Natal? Não, mas tem aquela música clássica de Natal. Réveillon lá que a gente falou outra vez, lembra? Qual música? Nossa, pior que a gente falou, mas eu não lembro. Cara. Pode terminar, peraí que eu já pego aqui. Pode terminar o cast com ela. Pô, não, a gente tem que cantar, cara, que é isso que vai ser. Estourando a champanhe, né? Faz que nem a Globo e bota a música de Vingadores na hora de... Oi, eu tava falando dessa música do Hoje é o Novo Dia, do Novo Tempo. Parece que o Falsão ficou pistola, né? Esses dias que... Quer dizer, no último programa que foram falar dessa música dele. Porra, a gente tem que ver que na realidade não vai ter não é sempre que vai ser uma alegria de não sei o que lá. De, tipo, caralho. Esse ano foi isso aí, pô. Faustão tá pistola, cara. Ó, mandei aí a música do ano novo.